e vocês então chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com juiz pra ganhar, só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes, o programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Opa, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Boa tarde! Boa tarde! Ah, que alegria! Ei. Ei. É isso aí, tá no ar mais um Estádio 97. Tá desligado aí, ô Lolo. Lolo, não dá pra ouvir sua voz, viu? É. Agora dá. Agora ai, dá. Que voz bonita. Fala. Lolo. Saiu até sol hoje, vovó. Ó, ó. Ai, meu Deus. Que isso, vó? Que isso, vó? Que isso, vó? Isso aqui, o Simone de Galinha isso. No que estúdio. Isso, que isso, vó? É isso aí, tem galinha no estúdio, velho. Ah. É que é nós depenou ontem bonito, viu? Não, não, não, esse é o barulho que ela faz quando ela cai procurar macho. Ah, é, não juiz. Fala assim da vovó. Ela tá na juiz, ela faz juiz. Isso procurando um sabugo. Segue o jogo, segue o jogo. Estou dando pedrada. Segue sem ficar nervoso. Sem falatório. Vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá, seu Bento. Ah, o Bento não veio. É. Seu Bento, você foi levar o seu Bento pro resort? É. Seu Bento comeu tanto, mas comeu Bento, tanto, velho. O seu Bento ficou desesperado. Ele nunca tinha visto aquilo, tanta velho. Tanta comida, velho. Nossa senhora. Diz que realmente ele comeu muito. Comeu. Agora, olha, eu vi... Olha. Veio Motinha. Ah, vamos começar. Calma, Motinha. O prato do seu Bento, ele se escondia atrás do prato, nossa, velho. Nossa, você viu? Pedreiro, né, velho? Não, não saía, ah, não saía, nada cara. Nada igual. Não nada era só o igual. Bento, não, hein, nossa, velho. Mas não pra encher só, cada perninha, hein? Não é não? É mesmo, Motinha, mais, hein? Ah, depois que ele passou de cueca lá no show do Rude correndo, velho. Você ficou louco, Motinha? Você tá brincando que fez isso? Fez, passou é. Ele o... Bernardo, ele, o Bernardo e o Bruno Bittencourt. Não viu? Nessa parte não. Passaram. Ele, o Bernardo. Foi na primeira ou na segunda sessão? Na primeira. Na primeira. Não, foi bem na hora que eu tava falando, fazendo belo. Você não acreditou, né? Falando da Graciane Barbosa. Aí passou o seu Bento, eu falei, essa aí é a Graciane, inclusive. Foi muita coincidência e não foi combinado. Ai, é. Nem a batata da perna dele lembra a Graciane. É louco. E aí, seu Bento? Ô, oh, vamos lá. Ô, oh, seu Bento não, seu Mota. Tudo igual, ué. É, oh, RG, vitória, cansou, né? Cansou de comer. Vitória fora de casa, importante. Que beleza, hein, Mota? É, o Dorival tá todo feliz aí. E diz o seguinte, que agora o Santos vai começar uma arrancada aí com a volta dos jogadores da seleção, né? E é, reforços. Vamos ver, né? Esses jogadores da seleção, né? E elogiou o time aí, falando que foi uma partida inteligente do Santos. Ah, foi uma bela vitória, claro, o Santinha lá desfalcado, e principalmente do Grafite, mas isso aí não é problema nosso, né? Lógico, vai lá e toma tem um, que fazer o resultado. Vai lá e toma um cacete e já a casa cai, né, velho? Então, problema deles lá. O importante foi o comportamento do time, mexeu na zaga, o pessoal foi bem quando foi apertado ali no segundo tempo, porque aí o Santa não tinha mais o que fazer, tinha que ir para cima mesmo. Naquele esquema suicídio, e o Santos suportou bem, aguentou bem, ganhou de 2-0, importantíssima essa vitória, porque não pode descolar lá do grupo de cima, e é isso aí, já, quinto lugar, né? Galera, o Santos não ia cair? Quinto lugar, então... Aí, seus trouxas, então é mais um ano que vocês vão chupar. Então, uma inversão, né, Azedão? O time mais cotado tá na zona do rebaixamento, é evidente. Né, que é o Galo. É. E o Peixe desacreditado aí, como sempre. Que porrada que você deu no beijo. Né? Tamo lá na beiradinha, tamo lá. E encostado na bundinha deles. Então, vamos devagar. É. É. Deles quem? Somos o quinto, né? O Corinthians é o quarto, né? Ah, entendi. Então, um pouco mais de arroz e feijão aí, RG. Então, somos humildes, vamos degrau a degrau. Humilde mesmo. Né? Degrau a degrau, estamos ali. Calma, gente. Rodada, né? Bem degrau a degrau, vamos comer bastante degrau, arroz e feijão. Degrau e degrau. É, tem uns que precisam comer arroz e feijão, outros não precisam comer milho. Muito milho. Putz, podia ir dormir, hein? Então vamos lá. Próximo esporte na Vila. Só uma informação aqui, o Palmeiras está 8 pontos do Z4, hein? Como fica assim? Evidente isso. Ah, tá falando de nós, informação tá louco, aqui. Véio. Tá 8 pontos. Toma 8 cuidado aí, pontos, o Santos está lá embaixo. É claro, evidente. É perigoso. Então é uma informação do Santos. É isso aí, Matinha. Próximo é esporte. Uma bobagem. Próximo. Vai dormir. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Esser, construindo com valor, de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Ai, ai, ai. O placar do Estádio 97 informa. No Morumbi, que frio, hein, meu? E que fria, hein? Isso aí, de virada. Atlético Paranaense 1-2. São Paulo 1. Destaque individual pro Allan Kardec. Que meu performance Deus. Dentro da área, hein? Burro! Ah, Motinho! Ah, o São Paulo, que. Lá vem o São Paulo, a bola sobrou pra Ítalo, bateu na trave, vai entrar o gol na trave, Kardec vai fazer, meu Deus! Ah, o que é isso, Kardec? Também não sei, velho. O repórter perguntou pra ele: você acha que é a sua pior fase de todos os tempos? Ele falou: acho que sim. Ah, que fase, meu Deus! Eu tive a oportunidade de assistir. Eu vi o primeiro tempo. Exatamente. E vou te falar uma coisa. O primeiro tempo, o São Paulo, ele dominou amplamente o jogo. Tinha certa dificuldade. Dificuldade de chegar nas conclusões a gol. Porque o São Paulo criava muito pela lateral com o Kelvin, com o Centurion. O Centurion, no decorrer do primeiro tempo, melhorou bastante. Mas aquele meio ali, com o Ítalo e Allan Kardec, totalmente improdutivo. Mesmo assim, dava pra dizer que ainda era um bom primeiro tempo. O Atlético Paraná não chegava no gol do São Paulo. Não chegava. O Ítalo, no primeiro tempo, perdeu um gol feito. O Maicon, que fez o gol de cabeça antes, cobrou uma bola, bateu no travessão, pingou no chão. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, levando-se em conta os desfalques que ele tinha. Né? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, meu. Você não tinha o Calleri, que saiu porque o amigo morreu, o melhor amigo morreu, saiu chorando do destaque. O Ganso estava na seleção brasileira. Eu não vou nem falar de Rodrigo Caio e Mena, que foram desfalques, porque defensivamente eu acho que as diferenças não são tão grandes. Lazarento seja quem avisou o Calleri, hein? Errado. No celular dele, né, mano? Alguém. Deveria. Mas avisaram no intervalo, é isso? Não, antes do começo. Antes do jogo começar. Nem jogou. Coloquei no cartão lá, mano, velho. Foi mal, nem mano. Nem mudar foi nada, velho. Ferrou meu cartão. Duas horas. Não seja egoísta também, mano. Deixa o cara jogar. E depois acabou conta, o jogo, né? Olha, seu amigo morreu. Isso, no caso de duas horas, não ia mudar nada. Ele saiu direto do Morumbi pro aeroporto. O cara já tá morto mesmo, ele não vai ressuscitar. Não vai dar pra salvar. Não é querendo ser frio, mas entendeu? Prático. Não é querendo ser frio, mas sendo. Né? Não sendo frio, mas sendo. Porque tá frio, inclusive. Né? Agora, então, o que acontece? Dominou muito bem o primeiro tempo, mas é óbvio a falta que faz Ganso, Michel Bastos e Calleri. Sim. Né? Porque os jogadores que o substituem, cara, eles estão muito distantes tecnicamente. Então, São Paulo, dá pra dizer que você tem um time de 1 a 11 e de 1 a 12. Quando muito você tem um bom reserva para meio de campo, tal, como por exemplo, às vezes é o Thiago Mendes que entra, você tem o Hudson de volante, ok. Agora, no segundo tempo, mais uma vez, ressaltou o problema técnico que fazem essas faltas. Por exemplo, os gols que o São Paulo perdeu, não deveria perder. Possivelmente, se o São Paulo tivesse com seus titulares em campo, era uma partida para 3-0, 4-0, pelo menos. Também. Aí, lógico, em dois lances o Atlético do Paraná resolveu. Resolveu. conquistou a vitória. Então, assim, eu não vou fazer críticas ao São Paulo que entrou em campo, não tenho o que criticar. A única coisa é aquela coisa que a gente já sabe. Tanto o São Paulo quanto o Santos ficam extremamente dependentes dos seus jogadores, dos seus melhores jogadores. É o surrado ditado, né? É. Não faz, toma. Mas é incrível, que, né? Então, agora entenda o que eu vou dizer. Graças a Deus também, a seleção brasileira ontem foi eliminada pelo Peru. Porque é o seguinte, é uma perda de tempo mandar o Ganso pra... Já não joga, porra, não entra. Nem colocaram ele. Não usou o cara, velho. Não, nem já descansado, não usa mesmo. Só desfalca o São Paulo e faz uma falta Rodrigo danada Caio pro também. Tricolor. Então, ó, fala, ainda bem que a seleção foi desclassificada, eu também não tô nem aí pra seleção brasileira, quero que se dane, chupa a Dunga, chupa a CBF, chupa todo mundo, entendeu? E volta os caras pra jogar aqui. Ó, o Calleri voltou, né, chefinho, aí do enterro do melhor amigo, o Michel Bastos voltou a treinar sem dores, falou, inclusive, que tá muito bem, né? O Kelvin tá fazendo tratamento aí, não, nem treinou. Ah, né? Muita gente criticou o Balsa. Pra quem não sabe da informação, fala, pô, tirou o melhor cara de campo, lógico, que era o Kelvin. O Kelvin sentiu dor na coxa e teve que sair. Ah, e treinou hoje, tá fazendo tratamento. Lógico que o cara não ia tirar o cara de graça, né? Porque no decorrer do segundo tempo e depois do jogo, muitos hoje... Ah, ele errou, o problema foi o Kardec e o Balsa. Por quê? Porque o Balsa tirou o Kelvin. Mas não é, o cara machucou. Porra. Então, e o Rogério pode estar indo pro Sport, viu, chefinho? O Sport fez uma proposta pro São Paulo aí pelo Rogério. Rogério criando problemas. Sim. Rogério criando problemas. Por quê? A torcida gosta do Rogério. Eu acho que o cara fala, a torcida gosta de mim. E lá o cara não tá se empenhando ao máximo, entendeu? Ah, é? Ah, então assim, tá afastado, se eu não me engano. Sim. Tá afastado e diz que o Sport também o quer. E hoje saiu a informação de que o Fenerbahçe teria feito proposta pra ter o Maicon e o Kelvin. Mas o Porto também não gostou da proposta. O Porto não gostou porque a proposta, se você for ver a proposta do Porto, do Fenerbahçe, é pior que a do São Paulo. Com certeza. Eles ofereceram 5 milhões e meio de euros pelos dois. Juntando os dois. E se eles atingirem determinadas metas, um bônus de 4 milhões de euros. Beleza, hein? E o São Paulo ofereceu 5. Oferecido por... só 5 sem meta nenhuma por um jogador. Por um. O outro queria 5,5 por 2. Que beleza. E se eles atingirem determinadas metas, aí teria um bônus. Para. Sim, saiu uma notícia aí, chefinho, que o São Paulo estaria trazendo o Keno, o atacante do Santa Cruz. Esse moleque é bom de bola, velho. É, e todo mundo... Mas eu achei que era aquele ator, o Keanu Reeves. Keanu Reeves. Boa, foi bem. Você foi bem demais, hein? Putz, ainda bem. Legal que você tá inspirado hoje, Beijão. Percebeu, né? Dependendo da dupla dinâmica ali... Os caras estão mortinhos, né? Isso tá inspirado, é isso aí, chefinho. E agora, o São Paulo precisa, porque precisa, contratar mais um centroavante. Ou melhor, o São Paulo precisa de dois centroavantes. Dois centroavantes. Porque não sabe quando que o Kardec vai voltar a jogar o seu futebol, que também sabemos não é o já melhor... Já fez o sétimo jogo? Não. Já fez o sétimo? Não, ainda não. Eu acho que já, hein? Ele não foi titular em todos os jogos, gente. Acho que nem deveriam fazer. Acho que nem deveriam deixar fazer o sétimo. Mas precisa ser titular ou precisa estar na jogar? Súmula. Não, precisa jogar. Precisa entrar em campo. Precisa jogar. Então, o fato de estar na súmula não implica aí, talvez, São com uma perda de um. Se ele quiser ter um elenco para disputar, de fato, o Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa de dois centroavantes, porque o Calleri não dá para contar. Então, sim, o São Paulo precisa de dois centroavantes. O São Paulo precisa também de mais um meia e precisa ficar o Maicon. Ah, se ficar o Maicon, ok, dá para levar. Se ficar no mercado interno, algum jogador te chamou a atenção? Dentro de uma possibilidade, talvez, de negócio? Falou, ó, centroavante é um cara que talvez dê jogo. Colocando Allan Kardec, talvez, como uma moeda de troca? Tem alguém do cenário... Juro que não sei, cara. Do cenário nacional que possa interessar? Não sei, cara... viu, mano? Não sei. Juro não cobramos aí Fred e Lucas Prato, isso daí não sai. Não, claro, não adianta ficar falando... Lógico. Não é que nem eu falei, chamei os meninos, precisamos contratar o DJ lá, traz o Calvin Harris. Calvin Harris sexta tava com o Neymar, você viu? O Neymar tava correndo uma balada. É dentro Neymar daquela babaquice, né, de nego que fica juntando celebridades, né? É. Outro dia levaram ele pra cruzar Justin Bieber, pra Bieber, brincar, né, de gol a gol com o Justin Bieber. Cruzar. É. Olha, o mundo tem umas babaquices que, né, são incríveis, né? Tem um babaca lá que fica juntando celebridades, né? É ridículo, cara, é ridículo isso aí. Então o São Paulo precisa porque precisa trazer. Agora tem muito torcedor, mano, do São Paulo, que assim, uma parte que fala assim, tem que gastar o que for pra ter o Maicon. Gente, olha, por quê? Porque diz que a única possibilidade que o São Paulo tem de ainda chegar numa final Libertadores e ganhar é com o Maicon. Ó, pessoal, eu até entendo aí esse lado emocional. Mas olha, depois da Libertadores, existe vida, existe um campeonato. Você não pode dar mais jogadores, você não pode dar all-in. pra gastar tudo que você tem num jogador num único. E dar um all-in desse, porque é o seguinte, vamos supor, fica o Michael, tá? Mas a vida se não é você... muito curta pra você ficar perdendo tempo pensando no amanhã? A vida é, mas os clubes são eternos. Ah, então, mas o Benjamin me fala isso, fala, mano, pô, vai ficar guardando dinheiro, pra que pensar no amanhã? O que eu falo é o que o Domênico um dia falou pra mim, é preciso amar como se não houvesse amanhã. É, não, nesse ponto... Ele que falou isso pro Renato Russo. E ele fala cantando, ele fala assim, é preciso amar... Como as pessoas se, como se não cerrou a letra, amanhã. Mas, porque ó, se você fala. Ô Benjinha, porque os caras, torcedor de São Paulo, tá falando que vão gastar o que for pra ser campeão da Libertadores. Muito bem, contratar o Maicon significa ter mais probabilidades, mas não dá garantia de ganhar. Aí não ganha. No dia seguinte que você cai fora da Libertadores ou perde, você tem um jogo do Campeonato Brasileiro, você tem um semestre pela frente, aí você gastou tudo com o Maicon. Não tem dinheiro pra trazer. Aí o nego vai reclamar. Ah, mas olha, o Ganso machucou, não tem reserva. Olha, o Calleri foi embora. E agora? Não temos centroavante, diretoria. Né? São os primeiros que vão chegar, encher o saco. Sim. Porque quem vai jogar o Kardec e que o Ítalo que vai entrar no lugar do Ganso são os próprios que pediram pra gastar todo o dinheiro do mundo no Maicon. Pô, as pessoas vão muito na emoção. Gente, não pode. Futebol é legal, você tem que usar a emoção, mas não perca a razão. Você tem que saber equilibrar, você tem que contratar para todas as posições. Porque ganhando ou não a Libertadores, no dia seguinte, você não tem mais Calleri, você não tá mais na Libertadores, você tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E se perde a Libertadores, o que não é nada normal, porque você tem a possibilidade de pegar o Boca e também o Atlético Nacional da Colômbia, que até então vinha jogando mais que o São Paulo, não é anormal. No dia seguinte, vai lá, você vai enfrentar os mesmos times do Campeonato Brasileiro e totalmente desfalcado. Aí o nego vai lá, ah, diretoria, não tem centroavante. Ah, é? É, que gastou tudo lá no Maicon. Nada contra o Maicon, é um puta zagueiro. Mas você não pode pegar o teu orçamento e entregar lá pro Porto e falar, olha, tá aqui todo o meu dinheiro do ano, o orçamento tá aqui no Maicon. Não pode. Joga muito o Maicon, é verdade. Mas não podemos esquecer que 5 milhões de euros que o São Paulo também está oferecendo é um belo dinheiro. O próprio Fenerbahçe não fez uma proposta tão boa. Sim, com certeza. Inclusive, essa grana que o São Paulo está oferecendo para comprar é geralmente o dinheiro que os clubes brasileiros pedem para vender. Pedem para vender um zagueiro. O Felipe está indo por 6, velho. Está indo por 6, então. E olha, o Corinthians ainda com 25% do valor do atleta. Né? O Calleri, se você for ver, ele já não está no São Paulo. O Calleri, ele está numas assim, tipo, foi lá viajar para ver passaporte, morreu o amigo... Não tô queimando, mas ele não tá. Talvez ele esteja agora pra jogar contra o Atlético Nacional da Colômbia, né? Vai saber se no próximo jogo joga. Nós não temos centroavante reserva hoje. O Kardec, infelizmente, cara... Aconteceu alguma coisa, né, velho? Ah, meu, olha, vou te falar, porque é lamentável. Ele pega na bola... Achou um espírito nele. Um dos piores momentos que eu já vi de um jogador no São Paulo do Kardec. Tecnicamente, não tô falando de vontade, né? É, talvez por isso que o Keno tá muito mal. Tá muito mal. Pra mim, quando o São Paulo contratou o Calleri, matou o Kardec. É, tá a favor de envolver novamente uma troca aí, o Alexandre Pato com o Allan Kardec? Mas o Pato ainda não é centroavante, hein? Não, mas ele faz às vezes. No São Paulo ele chegou a jogar assim. Tudo bem que eu prefiro ter o Pato de centroavante do que o Kardec. Porque o Pato, ele, por mais que originalmente ele seja um SA, se fosse no videogame, né? Mas ele pode jogar de centroavante. Olha, de repente, também. Sei lá, faz uma troquinha de 6 meses, Kardec e Pato até o fim do ano. Não sei, de repente, por que não? Não. Mas precisa querer o Pato ficar aqui, né? Que o Pato quer jogar no exterior, né? É, o objetivo dele é permanecer no Kardec. Custou uma nota pro São Paulo. É. Continuando com as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97. Daqui a pouco, olha, se eu fosse vocês, eu não deixava de assistir o Estádio 97 pelo 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Não deixe de assistir. O programa hoje tá mais bonito, viu? Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BD Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigo, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira, esse é o Estádio 97, da Energia 97. No oferecimento do Extra Benjamin, vamos falar do Extra Narigudo. Olha, você merece abrir o placar com o Extra Gol. Seu o Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipau bem gelada? Pois é. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento. E não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Se liga, hein? Cerveja Itaipava lata 550ml, leve uma lata por R$ 2,99 ou leve duas latas por R$ 2,81 ou ainda leve três latas por R$ 2,47. Olha que preço, hein? Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação, Chuck. O placar do Estádio 97 informa. Lá na Arena do Porco, Parmeira 1, Mimimi Futebol Clube 0. Ah, aquela coisa, né? Quando o juiz não tá a favor, é porque tá contra. Quando o juiz não ajuda, atrapalha. Aquela tradicional, né? Vai CPF na nota? É, Domênico. Ah, meu Deus do vocês. Céu. Vocês. Eita, vocês. Nós. Mas é um freguesão mesmo. Fala de nós aí. Vocês, vocês. Nós. Não, nós aqui, não. Ó, nós não. Vocês. É nós. Fala de nós aí. Vocês, é nós, vocês. Vocês. É nós sim. O Dodô, sobre o jogo que você já vai comentar. Gol da Itália, 2-0. Gol da Itália? É, foi um menino bonito. É gol que do fez. Palmeiras de novo. Na Itália só tudo tem verdão. Homem bonito, Itália vovó. Itália é Verdão, é nós. É na Itália só tem homem bonito, pelo amor de Deus. Fala do e a camisa da Itália aqui. Fala do Verdão. Vamos lá. Ô, Domênico, nesse momento está acontecendo o julgamento, né? Do Flamengo e do Palmeiras, por aquela confusão. Ah, aquele. Eu acho um absurdo isso aí. E o Palmeiras e o Flamengo podem ser punidos aí com 10 jogos, né? Tudo bem. É o máximo, né? No máximo. Acho um absurdo se punirem o Palmeiras. Claro que é. Porque é o seguinte, ficou muito claro e muito bem claro que o Paulo Nobre, ele não dá nada para a torcida do Palmeiras. Não dá ingresso, não dá viagem, como outros times fazem. Patrocina então, a partir daquele momento que ele rompeu com a torcida, ele não está dando aval para o que fazem em campo. É um absurdo. Falou certinho. Juro por Deus, falou certinho. É um absurdo. Inclusive, o Paulo Nobre já falou que pode... Que pode processar as organizadas. Alguns elementos, né? Se o Palmeiras for prejudicado, né? Ah, inclusive, no intervalo ontem, o Paulo Pobre entrou no campo, tava o Evair e os meninos de 93. Não é Paulo Pobre, vó. Aí ele foi ajoelhar na frente. Não tem nada de pobre. A Mancha Negra começou a vaiar ele, xingar. Mancha Verde. É porque eles têm raiva que ele fez isso, viu, Jojo? Agora, então, inclusive o Palmeiras aí pode ser denunciado pelo procurador do STJD, né, Dodô? Porque jogaram um copo e o árbitro relatou na súmula. Quando foi isso? Ontem. Um copo? É. Não vi no isso campo. Aí. É, tô falando que em momento nenhum, nem fiquei sabendo isso aí, tô sabendo agora. É. Não é verdade? Bom, Não, mas quando jogam um objeto geralmente no gramado, Domenico Gato, se você identifica o cara, então, e geralmente acabam identificando... o clube ele não sofre. Faz o B.O., né? Eu não sei. Ele apresenta lá o fulano, pega não, e fala: o idiota sabendo, que fez isso, né? É o fulano de tal, RG tal, CPF tal. O clube leva isso aí pro julgamento e o clube não responde esse tipo de vamos ver, aguardar. Isso aí com relação a extra-campo eu não falo. Eu falo com relação ao que acontece dentro de campo que é melhor. Que é o que todo mundo gosta, que é o que. Né? É a freguesia. Exatamente, vovó. E... faz muito tempo que a gente não sabe o que é perder pro Corinthians. E todos os últimos jogos, em qualquer campo que você pegar, nós ganhamos dos caras. É Pacaembu último lá, foi, nós ganhamos. No nosso, nós ganhamos. Presidente, nós ganhamos. Presidente Prudente. E lá em Presidente Prudente, nós ganhamos. Nós ganhamos tudo, velho, cara. Não tem conversa. Supa, Bá, supa. Com relação, é, bilu-bilu, joga aí com 12, velho. Não tem jeito, Sombra. E qualquer tipo de declaração é mimimi. Agora, vou dizer com relação ao jogo. Não, é verdade. O Palmeiras dominou o time do Corinthians ontem. Poderia ter ganhado de 3, de 4, fácil. Poderia. O Corinthians teve algumas oportunidades, tem uma bola na trave, aquela coisa toda. Mas com relação ao que disse com relação ao domínio de jogo. O domínio de jogo do Palmeiras foi muito superior ao do Corinthians. Se qualquer um falar qualquer outro tipo de coisa, assista o jogo de novo, porque não viu o jogo. Com relação ao lance, talvez o mais polêmico, que é o finalzinho do último minuto lá, existem algumas... A maioria dos árbitros falaram o que aconteceu. Eu não estou aqui para também polemizar nada disso. E tá na cara de todo mundo. Se for contra imagens, aí é complicado você lutar contra as imagens. Mas a falta é clara do jogador que não cabeceia a bola em momento algum. Ele não põe... O Prass tá com a mão na frente, a luva na frente. Tá pegando a bola e o cara cabeceia mais a mão e o braço do Prass do que praticamente a bola. E aí é falta e ponto final e acabou. Sem contar que teve impedimento, mas o juiz e o Bandeira não deu. Porque se você olhar lá no fundo, o Bandeira deixa seguir o lance... Já estava errado ali, porque... Ah, ele não deu, é? Ele não deu, ele deu a falta no goleiro. O que ele marcou ali, o juiz, e você vê ele levando o apito à boca, é claro que a gente não está no campo a saber a hora e o momento que ele apita, mas a hora que ele leva o apito é a hora que depois do encontrão lá do jogador do Corinthians, o zagueiro do Corinthians, que bate e faz a falta no Prass, né? E qualquer um sabe que se você for disputar uma bola com o goleiro, você tem que ir na bola. Se você pegar o braço, é falta, ponto, acabou, não tem mais o que fazer. E depois tem lá, falam algumas pessoas que foi pé alto, não foi. No, do Bruno Jorge? Na sequência ali, ele se antecipa e... É, não foi. Mas a bola, naquele momento, já tá parada, o prazo já tava parando. Mas o Cleiton tem a bola em slow motion também. O árbitro apitou antes. Você olha, se for o cara que tá acessando agora o nosso... Apitou sim. Não, 27, então não teve gol anulado. Acabou. Não teve. Não tem, não tá, é que, qual é a discussão? É que o jogador, discussão. Eu não sei, o cara que depois vai... Bruno Henrique. Bola. Bruno Henrique. A bola já tava, tá tudo parado. Ele já tinha apitado aquela hora. E você percebe claramente que ele leva o apito à boca pra apitar o lance do prazo. E aí a sequência, o cara vai lá e chuta a bola. Bom, o Palmeiras hoje, a mudança tática... Dentro de campo é uma coisa absurda. A gente trabalha certinho. Ô, Cuca, eu vou dizer uma coisa pra você. Você mudou o Palmeiras, como dizem algumas coisas, da água pro vinho. Obrigadinho. O Palmeiras do Marcelo Oliveira era um. O Palmeiras do Cuca é um outro time. É um time que envolve, é um time que joga pra frente. É um time que em alguns momentos, teve um momento do jogo ontem, o Palmeiras ficou com um volante de sustentação. Olhem o jogo aí, uma hora ele substituiu lá, a hora que pôs o Rafael Marques. Ele só ficou com um volante, que era o Tietê. Não, ele tirou o Dudu. Às vezes ele volta. Ele tirou o Dudu essa hora. Então, mas teve uma hora que ele ficou com um volante apenas. O Palmeiras ficou... Reparem. Ele ficou com um volante. Ele parte pra cima do Corinthians. E aí fez o gol, tudo. E depois ele teve as outras modificações e ele conseguiu remanejar lá mais um pro meio de campo e ficou aquele... Os dois volantes, voltou tudo como tava inicialmente. Mas ele muda taticamente o jogo, Cuca... E você percebe nitidamente o que acontece em campo, cara. E você vê uma evolução muito grande. Esse time do Palmeiras, com este elenco... Porque aí vai o elenco, você vê. O Palmeiras perdeu o Alexandre, praticamente vai perder... Eu não sei quanto tempo ele vai pegar, mas deve pegar uma pena alta. Né? Deve pegar. E o Palmeiras não sentiu, cara. Ele não sente. O Palmeiras tá sem o Barrios e não sente a falta desses jogadores. Vai perder o Jesus. Cara. Agora, uma coisa que não deve acontecer e não pode acontecer... É perder os dois jogadores que eu vou falar agora. É o Moisés e o Cleiton Xavier. Porque se você perder um e o outro estiver jogando, tudo bem, vai. Eu tá falei indo. Isso aí, você mas lembra? Mas se você... Hoje sim, hoje a gente percebe que o Moisés falei, é jogador hoje. Tá jogando muito. É, então... Tá jogando muito. O menino, o Gabriel Jesus, joga demais. Ele vai pra cima, ele tem lance perdido. Sabe, às vezes ele perde alguns gols aí que são incríveis, que não pode perder. Em clássico, às vezes você perde algum gol que nem ele perdeu no comecinho lá. Não pode, né? Porque demorou duas horas pra chutar. Pode fazer muita falta. Pode fazer muita falta. Agora, o time do Corinthians é muito bem armado também pelo Tite. Tem alguns jogadores... Eu acho que o time do Corinthians falta alguma coisa, cara. Sabe assim, falta alguma coisa pro time. Falta o juiz ajudar, né? Não é isso. Falta alguma coisa. Falta um homem, mano, pra você, pra preencher alguma coisa na tua vida que tá faltando. Ah, calma, calma. Sem violência. Vai buscar um macho no Tinder, sua véia. O Mano e o Benjamin vão poder falar a respeito disso, que faz parte de vocês aí, mano, mas eu acho que falta alguma coisa aí com relação ao time do Corinthians. O que falta é um protagonista. Não, exatamente, mano. Falta um 10. Eu não sei. Mano, juro por Deus. O time do Corinthians, ele não é ruim. Mas ele não é um time que envolve o torcedor, cara. Tem momentos da partida, mano. Juro por Deus, cara. Ontem eu tava assistindo o jogo. Eu, se estivesse torcendo pro Corinthians, eu ficava nervoso, cara. Juro por Deus. Porque é um time que, às vezes, tá perdendo, não vai. Sabe, não vai pra cima, cara. Vamos lá, né, cara. É um clássico, sabe assim? O Pitch armou mal. Faltou, eu não sei, mano. Eu juro. Armou você mal. Vai poder falar depois aí, na sequência. Mas eu acho que... Eu não sei o que acontece lá, juro. Eu não vejo o time do Corinthians hoje ganhando o título, não. Juro, não vejo. É claro que tem Copa do Brasil e você não... Jogo mata-mata, você pode até ganhar um jogo, ganha outro, sabe? Mas no campeonato de pontos corridos, duvido que o Corinthians seja campeão. Duvido. Estou analisando, né? A coisa, tudo que eu tô vendo aí, né? E você vê, né? Pelo histórico do Corinthians em casa, o aproveitamento é de time campeão. É, mano, mas aquele jogo do Curitiba lá, ele ganhou no último minuto, mas né? Ganhou. Não, sim, mano, ganhou, mas... O aproveitamento conta em cima da vitória que aconteceu, independente de ter jogado bem ou mal. E por esse aspecto também que você fala, o Palmeiras também, né? Ele tem aí 100% de aproveitamento em casa e não tem um gol sofrido em casa, cara. Não tem um gol sofrido em casa. E ontem, você percebeu... Olha, ontem, por incrível, eu fiquei meio preocupado com a zaga, viu, vovó? Oi. Mas o Edu Dracena deu casa conta tem, do recado, né? Hein? Por mais que o Palmeiras não tenha jogado dentro do estádio, mas contra o Grêmio foi considerado em casa. Ah, mas tá dizendo da arena, né? Com relação à arena, né, mano? Arena. Na nossa arena, a gente não tomou gol. É, tudo bem, vai. O Eduzinho foi bem ontem. Entendi. Não, mas tomou gol do Grêmio lá em casa. Vai, vamos pôr em casa. O Eduzinho foi bem ontem, viu? Não tomou gol dentro da arena. Mas tudo bem. O Eduzinho foi bem ontem. Foi bem, Edu. Da cena foi bem. E aquele menino, o Thiago, vai bem também. Ele teve um dia que ele foi mal. E o Cuca tirou ele de um jogo lá, lembra? Aquele jogo que ele pôs o Thiago improvisado. A gente vai tirandinho, né? Exatamente, mas e aí ele falou que cada jogo ele muda de acordo com o adversário. O Dracena foi bem, mas esqueceram de avisar o ataque do Corinthians que tinha jogo, né? Exatamente, RG. Também tem isso aí, né? Ou ele jogou muito bem, ou o Corinthians que não jogou nada também, né? Esse detalhe também. Ah, o Corinthians tentou ir pra cima, mas ele foi bem, mas ele salvou a bola. Ele foi sobrando pros meninos do... Ia ficar lá, não. Mas ali é a função dele. Ah, mas né? Ele tava rápido. Ali é aquela função que ele tem que estar ali no miolo. E ele fez uma falta no meio de campo, e olha, ia sair uns 10 galinhas contra a zaga do Palmeiras. Galinha é tua mãe. Calma. Não pode falar nada mais. Olha, Doutor, se não é a avó aqui, eu acho que não tem mais rivalidade. O Domênico tava quase beijando o mano. Olha, deixando, vou te falar uma coisa. Só um minuto, eu tô analisando o jogo primeiro, pra poder depois tipo brincar assim, com os caras. Não, mas seu time é muito bom, viu? Não fica triste, não. Mas ele começou falando que foi uma baba. Desistiu logo. Bom, posso concluir? Só um minuto. Pode, claro. Pô, eu tô falando do jogo, mas não acabei de concluir. Conclua, Lolo. Não sei porque vocês estão tão nervosos aí, querendo que antecipar as coisas, a brincadeira. Quero com relação ao time do Palmeiras, o Palmeiras vai jogando muito bem. O Palmeiras tem tudo, se o Cuca ficar, porque já estão falando aí, né? De Tite, de Cuca na seleção brasileira. Já ouvi esse papo aí, hein? Ah, vai, mais cedo ou mais tarde. Não vai. Vai o Tite, então. O Cuca eu não acho. Vai o Tite. Não, o Cuca. Deixa o Cuca aí, porque se o Cuca ficar e fazer mais trabalho aí, o Palmeiras vai longe. Se o cu cair... Se o cu cair, eu pego. Olha, quando cai o Cuca... Deixa o cu cair. Deixem o Cuca no Palmeiras, que a coisa vai bem aí, vovó. E nós temos tudo pra ganhar esse campeonato aí, hein? Temos tudo pra ganhar esse campeonato aí. O Palmeiras tem elenco. Se não sair nenhum jogador, o Palmeiras tá forte aí no O problema é a sequência agora, viu? Os times pequenos. Esse time pequeno é que me preocupa, viu? Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro Paranaense. Você falou, pega o Curitiba. Ganhamos. Você tá falando que o São Paulo é pequeno, sua louca? Ponte Negra. Ponte São Paulo. Ou só ascendente. Você tá falando que o São Paulo é pequeno? Não. Ascendente. Não, mas o dia que São Paulo for pequeno, o Palmeiras é diminuto. E outra coisa. Imagina, o Palmeiras é o maior time do Brasil. E uma outra coisa que eu quero dizer aí, muita gente comentou aí, né? E fala mal. Às vezes quando perde aí, os caras metem o pau no Zé Alberto. Zé Alberto fez um partidário. Ah, bem que você falou! Aí é que tá a coisa, né? Quem que tava correndo ali no frio? Dando carrinho. Eu tive que tomar uma S infantil antes do jogo. Porque eu tava com gripe, eu tava gripado. E aí o menino Fagner correndo do lado pro outro. E eu falei, Jesus, mata o jogo, pelo amor de Deus, que eu não aguento. calma. Eu joguei de cachecol, não sei se você viu. Eu ia falar isso. E é isso aí, estamos fortes, viu, vovó? E chupa todo mundo. Bate no peito e tira a coriza. Olha aqui, ó, 12 de junho de 93 é um dia histórico, vovó. Por quê? Por quê? Esses caras não ganham de nós, mas nem por reza brava, velho. 12 de junho é nós. É nós. Aliás, parabéns ao Godoy, que ontem colocou todo mundo no seu devido lugar. E explicou o que aconteceu naquela final. Que nunca, nunca ninguém encontrou porra nenhuma do Zé Aparecido. Nunca. Tá, e chupem todos aqueles que acreditavam. Chupa, chupa. Chupa aí, ô trouxa. Ai, então, trouxa. Chupem todos. Vamos falar o que aconteceu. Eu chupo. Então. Com relação à declaração. Ele é corintiano. Dodô, o Edmundo não era pra ter falando do cacete. Só um minuto. Com relação àquela declaração. Eu vou falar em cima do que o Zé Aparecido falou. O Zé Aparecido que era o árbitro do jogo. O Edmundo era pra ser expulso ou não, namoro? Deixa ele falar e falar. O Zé Aparecido, tá certo? Ele deu uma declaração aí naquela final. Porque pra quem não sabe o que aconteceu, os três árbitros que estavam ali, aliás, os quatro árbitros... Quatro árbitros, não tinha bandeira. Três deles iam participar ali de um sorteio pra ver quem seria o árbitro, tá certo? Eram três árbitros ali de linha que atuavam dentro do gramado que poderiam apitar a final. A federação brilhante, do jeito que ela teve essa ideia idiota, e fizeram um sorteio às vésperas do jogo pra saber quem seria o árbitro. Exatamente. O próprio Oscar Roberto Godoy, ele pensava, inclusive entendia, que ele merecia ser o final o árbitro daquela final. Sim. E como foi todos os árbitros aí desses três aí, Domingo, que eu citei aí, foram para aquele pote, acabou caindo o Zé Aparecido como o árbitro principal do jogo e o Godoy foi para a bandeira. Bandeira. Ele foi para a bandeira e tava puto da vida, ele tava puto que ele não foi o árbitro. E dentro daquele lance ali, ele viu o que o Edmundo fez e tá na cara... que ele não quis expulsar o Edmundo. Mas ele levantou o Zé Aparecido, mas aí que tá, o Domenico. Ele falou então vamos lá por partes, mas aí que tá, Domenico. Não, você tá falando, eu tenho que falar o que ele falou ontem. Mas ele se defendeu ontem. Mas a questão é a seguinte, Domenico, foi na cara do Godoy. Ele acusou, ele falou, ó, o cara veio aí pra fazer a falta. Ele poderia, se quisesse, ele por ser um árbitro também, que o Bandeira, quando quer caguetar, ele cagueta. Fala, aconteceu isso, ele veio pra quebrar, o Zé Aparecido expulsaria. É que o Godoy não deve ter falado isso pro Zé Aparecido e deixou passar batido. Tá na cara, gente. Tudo bem, mas nunca ninguém encontrou, porque todo papinho, o papinho do corintiano é sempre esse. Papinho não, é a verdade. O Zé Aparecido falou que reviu o lance. O papinho é que é esquema Parmalat. Até hoje, então assim, vamos explicar, porque o Godoy ontem falou muito e muito neguinho ficou calado ali. Inclusive corintiano lá, ficou caladinho lá. Ele disse que tinha um juiz, ele falou que tem um diretor do Corinthians... que vai escrever um livro, vai colocar no livro dele, que tinha lá um juiz já comprado, não sei por quem, que parte, e estava escalado, e por esse motivo a federação, como sabia disso, escalou quatro árbitros para aquele jogo, que eram os árbitros que não tinha a menor possibilidade de serem corrompidos. E foram esses quatro que foram, por isso que não tinha bandeira ali. Foi ele que explicou ontem lá. Bom, e falou que o diretor Gomes sabe quem é o cara cara que poderia apitar o jogo. Esse fim de semana. Com relação a negócio semana, vou só te falar. Esse fim de semana eu entrevistei o Edmundo e o Amaral, que fez um especial do título. O Edmundo falou, olhou o lance do programa e falou. Você me perguntou, eu vou falar. Eu vou falar. Era pra ter sido expulso. O Amaral falou também. Ele era pra ter sido expulso. E aí o Edmundo contou que ele tinha uma rusga com o Paulo Sérgio. Ele não gostava do Paulo Sérgio. Ele não gostava do Paulo Sérgio. Ele falou, eu fui pra pegar mesmo. Se fosse outro jogador, eu talvez não teria feito o que fiz. Não, que era pra ser, Benjamin, isso não resta a menor dúvida, mas aí você tem que olhar o lado do juiz, se ele não viu o lance. Tudo bem, o Mano tem razão. Às vezes o Bandeira, ele pode chegar pro juiz e falar, olha, entrou pra quebrar. Não, é o que acontece. Não, então ele pode chegar, mas ele não tem o cartão na mão dele. Mas Domenico Gato, ele não precisa. Jogador. Fala da Nava. O Bandeira, quando ele quer caguetar qualquer coisa, ele chega lá pro árbitro, lá fala, vem cá, bacana, negócio. Mas não importa, se é um jogo de avô, na boca do outro. É que não pode ficar o dito pelo não dito. Então, novamente, no dia 12 de junho, um árbitro foi protagonista contra o Corinthians. Ontem aconteceu novamente. Essa é a minha opinião. Mas vocês estão resgatando coisa de 20 anos. De velho. Ele pontuou. 22 anos. É porque 12 de junho é o nosso dia. A gente tem que ouvir da Nava, né? Novamente, um árbitro foi protagonista contra o Corinthians aí no dia 12 de junho. Fala o que aconteceu em 93 foi uma vergonha. Tanto que esse sujeito, esse tal desaparecido, nunca mais fez nada da vida dele. Mas nunca ninguém provou nada contra ele. Nunca ninguém provou nada contra ele. Ô, mano, já falando do Corinthians, o Tite falou que o juiz... Peraí. Não foi nesse campeonato que São Paulo foi roubado na semifinal que possibilitou o Corinthians chegar na final? Não é. Foi. Ah, não foi? Foi. Que os Corinthians chegou na final? Quanto convite? Não foi nesse campeonato aí? Ah, isso é fácil. Que anularam um gol legítimo do Marília. Rapaz. Quanto convite, né, meu? Eu tô falando que vale que é a final. Ah, vale sim. A semi não vale tanto quanto a final. Pra existir a final, tem uma semi. O Brasil. O gol do Brasil hoje valeu, mas quanto o Equador valeu. Novamente, como a gente citou a data aqui de 12 de junho, que o Domenico falou, é uma data histórica. Histórica, é histórica. Novamente, mano. Um árbitro é protagonista contra o Corinthians. Não vai entrar nessa onda. Não é entrar na onda. Aquele lance do Edmundo em cima do Paulo Sérgio foi escabroso. E, na minha opinião, o cara tem que ser muito cego, tá certo? Pra falar que o Edmundo não merecia ter sido expulso. E falar que aquele lance aí não comprometeu a história do jogo. Por isso tinha vencido aquele primeiro confronto ali, com aquele gol do Viola. E no segundo jogo, se o Edmundo tivesse sido expulso naquela altura do jogo, o Edmundo, que inclusive foi protagonista em cima de outros dois jogadores do Corinthians que foram expulsos, se eu não me engano, foi o Henrique zagueiro e o Ronaldo Giovani. Tá, mas goleiro. E ontem? Então é um absurdo, na minha opinião, falar que não influenciou absolutamente nada. Nada, né? Certo. Influenciou muito. Com relação ao Rafael Claus ontem, que foi o árbitro da partida, sinceramente, naquele gol lá do Corinthians, no final do jogo, eu, naquele lance lá do Fernando Prass, não marcaria falta. Porém, o lance inicial, já o Felipe estava um pouco adiantado, estava um pouco impedido, ou seja, isso daí já deixa o lance inelegível, tá certo? O lance já estava ilegal. Falou bonito. Com relação ao esbarrão ali, eu vejo que o Felipe ele vai na direção da bola, o Felipe ele tá estático no jogo, ele sobe pra cabecear a bola, o Prass vem na direção dele. Se o Prass aí, talvez, sim, aí sente... lógico que é, se você analisar a imagem, vê quem vai em cima de quem na jogada. Tá, o Felipe ele tá estático, ele sobe pra cabecear a bola. O Prass vem na direção dele, mas é que tá. Quem tá indo na direção de alguém ali, é o Prass na direção do Felipe. Eu, particularmente, não entendo aquele lance como faltoso, mas árbitro de futebol adora dar falta naquele tipo de jogada em cima do goleiro. Mas volta a falar aqui. O lance original. Que ele pegou. Cadê o cameraman? O lance original. Aqui, peraí, Sérgio Lobo. Uma foto. Dá um close aqui. Domenico Gato, você falou. Não, eu ouvi. Agora você ouça. O negócio é o seguinte: na hora do gol, tá certo? Desse gol, o Felipe ele sobe na direção da bola. Ele sobe na direção da bola. O Prass vem na direção dele, tá certo? Olha o Felipe isso, ele já tá ocupando o espaço. O Prass, ele vai pegar a bola, ele pega a bola, ok, mas ele esbarra no Felipe, não é o contrário. Na sombra, ele tá esbarrando na bola. Cacete, Domenico Gato, deixa eu falar, você falou, agora eu falo. Não, mas eu tô mostrando a imagem, né? O negócio é o seguinte, nós tá jogando uma foto. Você uma foto? Tá jogando uma foto. Pô, mas é a foto que tem que ver. É o momento que ver, Domenico Gato. É o momento que ele larga a bola, que pegou aqui a bola. O cara julgar uma imagem por causa de uma foto... Chega a ser até ridículo, desculpa. Ah, você tá de brincadeira, mas vai chorar lá na casa. Você sou eu? Pô, você tá de brincadeira, velho. Todos os juízes falando que foi falta, mano, não. Pra não ficar um negócio difícil, Domenico Gato, você falou, eu ouvi, agora você ouça. Ponto. Começa por aí. Eu entendo que aquele lance, na minha opinião, na jogada em que o Felipe esbarra com o Prass, aquele lance, pra mim, não é falta. Só que volto a repetir, o Felipe já tava impedido. Assim como, no último jogo no Pacaembu, o Dudu também tava impedido. Tava impedido, mas aí a mídia palmeirense não coloca isso em xeque. Porque é contra o Corinthians, dane-se. Ah, mas é um impedimento milimétrico. Aí não dá pra crucificar o Bandeira. Eu crucifico sim. Crucifico sim. Porque se usam a imagem, mas o Felipe, inicialmente na jogada, ele tá impedido, deveriam utilizar o mesmo argumento pra aquele gol do Dudu no Pacaembu. Tá certo? Mas eu não vou ficar chorando por causa disso, não. Porque o Corinthians, ele não fez por onde jogar, merecer a vitória ontem. Não jogou absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada. O time do Corinthians no primeiro tempo, ele foi extremamente ridículo, tá certo? O time do Corinthians no primeiro tempo, ele foi extremamente apático. E o time do Corinthians no primeiro tempo foi extremamente omisso. Ponto. Não tem desculpa. Por mais que o Tite venha querer, mas a arbitragem prejudicou, mas a arbitragem no momento pontual ali, ele poderia ter dado gol e o jogo terminaria empatado, ok, poderia acontecer? Poderia, mas o Corinthians durante os 90 minutos não mereceu a vitória. No final do primeiro tempo, teve uma jogada aí do Giovanni Augusto, se ele tivesse um pouco mais de competência na hora de finalizar, ele poderia ter aberto o placar. Aquela foi a melhor jogada do primeiro tempo, com o lance que ele saiu cara a cara ali com o Fernando Prass, ele bateu cruzado, mas bateu igual o Fiofó. Tá certo? Bateu parecendo que tá jogando com o sapato da Ladinha. Foi que o Moisés passou reto, né? Foi ridículo. Foi o quê? Foi ridículo. Parecia que tava usando uma chuteira lá igual do Ladinho, velho. Nojento. Agora o Moisés quase fez o pênalti, mano. Né, então. Esse ele põe o pé ali. Mas, vovó, o negócio é o seguinte: o Giovanni Augusto naquele lance, ele foi extremamente afobado, velho. Ele achou que, não sei se tinha alguém na marcação, na sobra aí, ele chutou de qualquer jeito. E uma jogada como aquela que ele tava sozinho, inclusive eu, durante várias partidas, falo, meu, o Corinthians ganhou, O time do Corinthians perde muito gol. O time do Corinthians precisa treinar e caprichar um pouco mais nas finalizações. Quando pegar um jogo difícil, esse tipo de jogada vai fazer falta. Vai fazer falta e fez falta. Então, no final do primeiro tempo, teve essa chance do Giovanni Augusto, não fez. Beleza. Começa o segundo tempo, o Palmeiras vai lá e mete um gol. Caixa, ok. Beleza, o Corinthians vai pra cima. Uma bela jogada ali que o Christian, logo na sequência do lance, ele poderia ter empatado a partida. Mas ao invés de bater de chapa, ele quis encher o pé, tá certo? Pegou de peito de pé e isolou, chutou por cima. Foi ridículo também. É uma chance que o Praz estava fora do gol, porque ele foi socar a bola, ficou no meio do caminho, o Christian pegou o rebote, não soube bater de chapa e acabou isolando a bola. Ok, mais uma chance, claro. A chance que o Guilherme perdeu ali, que ele chutou na trave, foi a última chance que o Corinthians criou no segundo tempo. O time do Palmeiras no primeiro tempo, ele foi muito mais intenso em questão de tudo, buscar jogo, se dedicar, adiantar a marcação. E eu entendi o quê? Falei, no segundo tempo o Palmeiras vai morrer. Se continuar com esse ritmo de jogo, no segundo tempo o Corinthians vai explorar os contra-ataques, aí porque o time do Palmeiras vai estar morto. Mas o final do primeiro tempo, o Corinthians era melhor e a torcida do Palmeiras estava... É verdade. Mas é que tava... tá, mas o final, finalzinho estava estranho, viu? Mas era natural. O Palmeiras, ele correu muito mais do que o Corinthians no primeiro tempo, e no segundo tempo, na hora que o Corinthians precisou criar jogadas, eu falei, bom, essa bola na trave agora vai servir talvez como um start, como um pavio, para que o Corinthians cresça novamente do jogo. Um estopim? Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Porque depois daquele lance da trave, ô Sombra, o Corinthians morreu em campo. Morreu, não fez mais nada. Aí ele foi dominado literalmente pelo Palmeiras. E aí o Tite, com todo respeito ao Tite, mas eu acho que ele errou. É, o Tite ontem, na hora que ele precisou fazer as substituições, eu já teria tirado o Guilherme no intervalo. O Guilherme já estava mal no primeiro tempo, por mais que ele tenha chutado aquela bola na trave, mas estava mal. Um único lance aí não justifica a permanência do jogador dentro de campo. Eu entendo que o Tite já deveria ter modificado o time no intervalo. O Tite reluta muitas vezes por mexer no time no intervalo. Não sei porquê, mas ele não mexeu. Ele foi mexer com 20 minutos do segundo tempo. E ele tira o Guilherme, que não estava jogando nada, mas aí não dá para criticar o Tite, porque o Guilherme ele vinha sendo protagonista nos jogos do Corinthians. Mas ele coloca o Danilo, cara. Um baita erro. Baita erro. Tá certo? O Danilo hoje, Sombra, com todo respeito à história do Danilo... Um ex-jogador em atividade. É claro, cara. O Danilo hoje é showball, mano. Esquema showball. O Danilo hoje é aquele churrasco de sítio. Tá que nem o Elano no Santos. Assa a picanha e depois volta pro campo. Apostou na sorte que o Danilo tinha de fazer gol, mano. Mas o RG, num futebol moderno... Não, eu sei, mas apostou, né? Exige muito do físico hoje, que quando a bola não tá chegando, você vai atrás e busca o jogo. O Danilo hoje é incompatível com esse tipo de jogo. O Danilo não consegue mais. Ele domina a bola, Sombra, até ele fazer aquele rodopio que ele gosta de fazer, ele demora 4 dias, velho. Ó, o movimento de rotação da Terra é mais rápido que o Danilo quando tá fazendo rodopio. Mas é verdade. Você é louco! Mas é verdade, isso é fato. Então o Tite mexeu errado aí, porque eu, se fosse ele, eu colocaria ali pra fazer aquele papel do Guilherme, o Camacho. Porque o Tite, já que tá jogando bem, veio do Aldax, o Tite não pode sentir um clássico. O Camacho pode? Mesmo que seja a estreia do cara, põe pra jogar, velho. Põe pra jogar. O Camacho tava jogando muito no Paulista, velho. Põe o Camacho. Se não quiser pôr o Camacho, ele poderia centralizar o Giovanni Augusto e põe aberto ali o Romero, põe o Marlone, põe o que ele quiser. Não é impressão minha ou recentemente a gente vem ouvindo muitas contestações ao trabalho do Tite? Não, não. O Tite ele acerta mais do que erra, Sombra, mas ele errou. É, por exemplo, o Bruno Henrique, Sombra, mais um ídolo. Com todo o respeito ao Tite, que gosta muito do futebol do Bruno Henrique, respeito. Mas o Bruno Henrique hoje ele precisa ser banco no Corinthians, cara, não dá mais. Ele fez um golaço contra a Ponte, a torcida meio que parou de pegar um pouco no pé, falou, não, agora o Bruno Henrique voltou a ser segundo volante. Mas não dá, cara, o Bruno Henrique tá muito mal, tecnicamente ele tá mal. O Corinthians ontem não tinha meio campo, não tinha. Tanto na questão marcação, quanto na questão criação. A bola saía do Christian, o Bruno Henrique não dava aquela opção de passe. O Christian muitas vezes tinha que fazer um lançamento ali, buscando o Giovanni Augusto, buscando o Marquinhos Gabriel, e sempre errava, justamente por ter que alongar demais esse passe. Tá errado, tá errado. Guilherme mal, o Bruno Henrique inexistente em campo. O Tite demorou demais pra pôr o Maicon em campo. Você pega, por exemplo, outro cara, o centroavante. Ah, o Luciano não tá bem, não jogou nada ontem, concordo. O Edu Dracena, talvez ele tenha que usar o mesmo calção e a mesma camisa porque ele não sujou. Porque o Luciano não deu trabalho pra ele. Não precisou dar um carrinho pra marcar o Luciano. Tite, não é o André que tem que entrar, Tite. Por mais que ele tenha feito o gol, nossa, contra o Coritiba entrou, fez o gol, beleza, ok. Mas não é o André que tem que ser esse cara. Hoje, das opções que o Corinthians tem dentro do elenco, quando não der pra jogar o Luciano, e ontem não dava também, eu se fosse o Tite já teria mexido no time também. Logo no começo do segundo tempo eu tiraria o Luciano, se ele não quisesse mexer no intervalo, tem que entrar o Luca. Tem que entrar o Luca. Luciano não voltou, né, mano? Hã? Parece que o Luciano não voltou, né, desde que... Mas é que tá, Mota. Depois da lesão, o Luciano, aí ele não marcou mais gols. Né? Desde o começo do ano, o Luciano, ele tenta e tá dando azar. Mas ele é mais participativo do que o André. Ele volta pra buscar jogo. Quando o jogo tá difícil, ele volta, dá opção, ele se movimenta. Ele é um pouco mais dedicado do que o André. mas tecnicamente também tá mal. Então você coloca o Luca. O Luca é um jogador que quando entra, ele corresponde, ele dá conta do recado. Nas vezes que ele começou a partida, aí vão falar, ah, mano, mas o Luca quando começou, ele foi mal. Concordo plenamente. Mas o Luciano, se tá mal hoje, que é uma realidade, é melhor você apostar numa incógnita, que é o Luca, que pelo menos quando entra, ele entra bem, dá uma chance pro cara, porra. Então, Tite, eu concordo com você em muitas coisas, mas eu acho que ontem você foi muito infeliz. Tanto nas substituições que você fez, quanto em apontar, talvez, ali, aquele lance da arbitragem, como um fator principal para o Corinthians não empatar a partida. Eu coloco como fator principal para o Corinthians não ter empatado esse jogo, justamente a falta de postura que o Corinthians tem quando joga fora de casa. O time do Corinthians é muito apático, o time do Corinthians é muito omisso. Para que ele possa ir para cima do adversário, precisa tomar um gol. E tá errado. Tá errado. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, quando você pega um time do outro lado aí, com a qualidade que o Palmeiras tem também, se você começa a deixar o adversário gostar do jogo, você não recupera mais. Você não recupera mais. Você tem que encurralar o adversário. Você tem que buscar o jogo, você tem que ir pra cima. Você tem que mostrar que você quer vencer também. Você não pode mostrar qualquer tipo de vontade de vencer a partida só quando você toma um gol. Tá errado, Tite, tá errado. Eu espero que a postura do Corinthians aí na quinta-feira contra o Fluminense seja diferente da postura que apresentou diante do Palmeiras ontem, tá certo? Jogando no Rio de Janeiro, jogando em Brasília, jogando onde quer que o Fluminense mande o jogo, eu acho que o Corinthians ele tem que mostrar que ele é um time que tá buscando o título brasileiro. Tem que ir pra cima. Vai pra cima, mano, é pau no gato. Valeu, é isso aí. Você quer falar alguma coisa? É uma água, mano. Mas o Benja... Tá louco! Tá louco! Não, mas o Benja... Sem respirar, ele falou, hein? Mas o Benja... O São Paulo perdeu no sábado. Não, eu sou corintiano. Quer falar do tricolor aí? O São Paulo perdeu no sábado. Não, eu sou corintiano. Não sobrou nada pra falar. Mas vou tentar resumir. Por que vocês, antes do programa, você e o Mano, falam assim... Divide, você aborda isso, eu abordo aquilo? Não, porque nós temos geralmente opiniões contrárias. Eu não posso falar mais nada. O Mano, em relação ao Corinthians, ele, no programa, ele falou durante 20... É um fominha. Ele 20 não. Passa a bola pra você. Zero. Não, pelo contrário. Você viu? Você tá ele livre ele na área. Ele vira pra mim e depois fala assim, você quer falar alguma coisa? Você quer falar? Não, porque geralmente você discorda de mim. Ah, mas não dá, você falou tudo. Mas não sobrou pra você falar da temperatura. Então faltou você analisar as próximas gerações. Mas não é o monólogo? Não é o monólogo. Você defende o André. Aí você pode falar bem. Fala, não, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser titular. Eu vou ter que resumir, senão também o programa não termina. Ele vai falar o que ele tem que... Como é que é, mano? O que ele tem que falar, mano? Vai. As coisas que ele discorda de mim, ou seja, tudo. Isso eu? O Corinthians foi mal. Jogou mal. O segundo tempo foi um desastre. Não entendi só porque ele colocou o Danilo pra jogar, não coloca o Marlon. Pensei que você hoje ia vir cheio de desculpinhas. Não, eu não dou desculpa, não. Não, não. Esse lance polêmico da falta aí, eu vou dizer um negócio pra você. Não dá, eu entendo quem fala que foi e quem fala que não foi. Eu olhando o primeiro lance... Belo comentário, né? Esse. Não, mas o... É verdade. Não. Sabe por quê? Porque tem lance que é escandaloso. Tem, okay. Tem lance que você vai falar, por exemplo, aquela vez que o Wendel... Dá pra se interpretar vez, dos dois jeitos. Aquela vez que quem foi? Foi o, quem o jogador do Corinthians que espalmou contra o São Paulo? O Wendel. Foi escandaloso. Você chegar aqui e falar, olha, não foi pênalti, você é um perfeito idiota, porque você tá indo contra... O imagem, ele espalmou com a... O RG discordou aquele dia. Quem? O RG. Discordou do quê? Alô, fale por você, porra. Eu quero saber se, porra, não, mas se o Wendel fez ou não fez. Não, mas aí você tem, então, você tem lance que é escandaloso, que não dá pra você brigar com a imagem. É. O de ontem, cara, eu vou te falar, a primeira hora que eu olhei, eu não comemorei o gol porque eu achei que tinha sido falta. Você mesmo achou de pronto. Eu falei, porque é aquela coisa, jogador pula com o goleiro, todo juiz dá. Olhando depois... Com calma, sei lá, achei que não foi. E o juiz também não tem aquele tempo todo, né? Então não é aquela coisa, ai, pô, meter a mão, tá? É diferente, cara. Eu não gostei do Corinthians. Não. E você quer repassar segundo alguma tempo? Coisa de 23 anos atrás? Não, o segundo tempo foi uma desgraça. O segundo tempo foi uma desgraça, eu não gostei. E quando eles morreu ontem, Benjamin, no segundo tempo? Não entendi. Mas é o Verdão, né? Não entendi. Não, mas o cara tá com a língua de fora. Agora também, precisa tomar um pouco de cuidado. Corinthians ganha 3 partidas... Ah, ninguém campeão segura, voltou. É campeão. É. Corinthians perdeu, também não perdeu, pô, não perdeu pro Botafogo, não perdeu pro Chapecoense, perdeu pro Palmeiras. Mas não é derrota, bem, já é postura. Pô, mas também não dá pra ter postura, dá pra jogar bem todo jogo também. O perder fora de casa acontece, olha, normal. Olha, eu vou te falar, jogo do Corinthians, cada jogo do Corinthians parece bolsa, Bovespa. Índice Dow Jones também. Bovespa. Ganhou uma partida, ai, campeão, mas ninguém segura. Perdeu? É assim, nossa, não, não é, mas não era. É assim. Não. O torcedor ganhou, ele vai ser campeão. Não, não, não. Perdeu, vai cair. Não, não, não era. Foi assim. Não, o Domênico não é parando, o Domênico é doido. Que isso? O Domênico é meio eu? Tá louco? Eu sou assim? No ano passado, no meio do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou uma sequência com o Marcelo Oliveira. Falou assim, empolgou. Finalmente temos um técnico. Mas é verdade, mas até então, pera só um minuto. Vocês só um minuto. Você falou, ele falou, todo mundo falou. Gostando, Marcelo, o Palmeiras, o Palmeiras ganhou os 7 jogos, todo mundo falou que o Palmeiras tinha deslanchado, tinha achado o treinador. O meu pra terminar que é rápido, então eu só acho isso. Os caras também estão numa neurose, velho. Pô, perdeu o Palmeiras. É chato, lógico que é chato, ninguém gosta de perder, ainda mais clássico. Mas, pô, agora tudo é uma porcaria. Aí ganha do Fluminense e ganha. Quem é o fim de semana? Botafogo, mano. Botafogo aqui, se mano. Não ganhar do Botafogo, hein? Não, não, ó, se não ganhar. Se empatar. Porra, Benjamin, do Botafogo. Se empatar. Aí eu falo. Não, aí eu falo. Não, não, não, último, aí, não, não tô gorando. Tá gorando o bagulho. Não, não, que vai ganhar. Botafogo? Aí você muda seu comentário, né? Aí você muda. Mas agora... Não, fala. É isso que eu quero falar. Não deixar. É que eu sou bravo. O Botafogo é o carro do Street Fighter, velho. E o Tite? E o Tite da CBF, Benja? Verdade ou mentira? Isso aqui é plano A da CBF. Eu não acredito. O Gilmar acabou de dar uma entrevista. Eu tenho um repórter da Fox, Gudrian Neufer, e ele deu informação hoje que os nomes, ele especulou lá, seria o Leonardo para assumir o cargo do Gilmar Rinaldi e Jorginzinho pro lugar do Dunga. Eu posso... Na minha cabeça, o Jorginho. Então, eu posso falar? Vai o Tite. Então vai o Tite. Ó, eu vou repetir um negócio. Você viu o que o Gilmar falou na entrevista coletiva agora? Eu encontrei dois dias depois que o Dunga tinha sido convocado para a seleção, depois do 7-1, eu encontrei o Marco Paulo Del Nero dois dias depois, num restaurante. Eu já falei isso aqui. E eu encontrei outro do Monte do Bem. Eu falei, Marco Polo? O Dunga? O Brasil inteiro queria o Tite. Só me explica, foi rápido. Eu falei, só me explica por que o Tite. Por que não o Tite? Palavra dele, juro por Deus. Ele virou pra mim naquele dia e falou, não tem bagagem internacional pra assumir a seleção. Eu falei, Marco Polo, ele foi campeão agora mundial no Japão, 2012. E o Dunga? E eu falei, o Dunga, que bagagem de treinador tem? É. Não, mas ele dirigiu a Copa, na Copa de 2010. Foi o que ele falou. Tinha o papo do Tite, da outra vez, que o Tite teria dito, apesar que eu não ouvi da boca do Tite, mas que o Tite teria dito que ele com esse pessoal não iria. O pessoal é o mesmo. É, o pessoal não deve mudar. Eu acho que vai. O pessoal é o mesmo. Eu tenho... E você é o Tite, você vai? Puta, é difícil dizer, tem que sentar lá e conversar, vocês, né? Vocês não acham que... É, eu vou te falar, o cara que falar que não sonha em ser treinador da seleção brasileira, é mentiroso. Você perguntar pro Cuca, pro Tite, pro Mano Menezes. A gente aceitaria, né? Não, fala não, que é um sonho. Aceitaria, não. Mas agora, na boa, assombrar. Agora, pela linha dos caras lá, eu apostaria mais hoje em Jorginho e Zinho do que... Vou te falar. Quero alguém ser personalidade. Eu não tô falando aqui em termos de competência. Mas analise só, assombrar. Mas porque como você analisa a opinião do Benjamin? Muito boa. Viu? Ele deixou. Com relação aí ao Tite... Na boa? Imagine o cenário, Sombra. O Tite chega lá, treinador da seleção brasileira. Imagine lá o Tite, tá certo? Com a bola na mão, querendo dar uma preleção ali pra Neymar, pra Douglas Costa, pra Felipe Coutinho, pra William, pra Daniel Alves. Os caras vão olhar pra ele. Imagina o Tite tendo que comer o toco do Neymar. Tá, e pro Jorginho, não é a mesma coisa. Rabo. Não, mas o Jorginho, Sombra, foi um atleta de seleção. Os caras ainda olham assim com outro olhar. Opa, tô falando pra você. É muito pior, mano. Mas não é, RG, não é. O Jorginho, quando ele chega, ele já assumiu a seleção brasileira, porque naquela época lá, pra quem não se lembra, o Jorginho era o auxiliar do Dunga e era o cara que dava as cartas, tá certo? Acho que em 2010. O Jorginho era o cara que trabalhava com o Dunga. Hoje, chega o Tite lá, assombrar, ainda mais diante dessa empáfia desses jogadores. Você vê, por exemplo, o Brasil ontem tomou um pau do Peru. Você não acha que... O Neymar... Detonou a seleção. Vão aparecer os babacas agora falando mal da seleção. Vá pro inferno, olha, babaca é você. Horríveis declarações do Neymar, hein? Que ridículo, Neymar. Então, que ridículo. Mas é que tá, imagine um moleque desse daí, Sombra. Festinha. Imagine um moleque desse daí, tá certo? Entojado, mimado, tendo que tomar uma escovada do Tite. Você acha que respeita? Respeita porra nenhuma. Mas hoje... Moleque é sem freio. Mas hoje, isso é o que sobra pra se considerar craque na seleção. O resto é jogador de time. Mas é que tá, Sombra, é o que eu tô falando. O Tite, se ele sair do Corinthians hoje pra assumir uma seleção brasileira, ele tá dando 10 passos atrás da carreira, velho. Eu volto a repetir, o Tite não vai levar esses jogadores, mano. Ele pode levar algum... Não, vai fazer o grupinho dele como todos fazem, RG, mano. RG, você que é um cara malaco da bola. Não, não RG, vai. Essas convocações aí, 80% já tem nome certo, RG. Mas não tá dando... Oh, mano, tem, mas não tá dando certo, tem que mudar. RG, como o cara vai tirar, por exemplo, não, Oscar, tem que mudar. William, Felipe Coutinho... Hulk. Como? Como? Não tira. Então vou te falar. Ah, mano, os homens ali estão com o Breu. Então deixa eu te falar. Não tá dando certo, então, mano. Então deixa eu te falar. O Dunga tirou o Thiago Silva, que ninguém imaginava que tirava. Capitão da seleção, tirou. O Dunga tirou o Davi Luiz, que por mais que tá jogando mal, todos os últimos treinadores de seleção convoca Davi Luiz. Mas será que foi o Dunga mesmo que tirou ou foi uma ordem superior? Ah, mano, quando aí é o... que tá. Não, não, como é ordem? Mas que superior? Ordem? Não, não tem. É os caras, que moral aí? Que os caras têm lá pra superior. Você pode, mas imagina. Você pode falar mas, assim, gente, quando o cara convoca é ele, quando o cara não convoca imagina, não é ele. Você acha que tem alguém lá aí, em cima pessoal, com moral pra tirar o jogador? Fala mais agora, da naba. Olha, não vou ficar agora entrando num debate quem tirou e quem não tirou, porque a gente não tem como saber, né? Não adianta, não, não. Uma coisa é fato. Thiago Silva tem ido pra seleção? Não. Não. Nem Marcelo tem ido pra seleção? Então, ah, mas tem vários ali, hein, Ben? Davi Luiz. Hã? Ali eu acho que é o seguinte: na seleção não podia estar ninguém que perdeu a Copa. O Neymar também não? Sei. Ah, você não levaria o Neymar pra seleção? Você pegou agora com a pergunta. É o único, vai. Ah, talvez, então. Ah, mas o Benja, a maioria não dá. Porque o Neymar não mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa depois do 7-1? Deixa eu falar agora pra você. Eu levaria Thiago Silva, sim, pra seleção. Eu levaria o Neymar, é óbvio que eu levaria pra seleção. Não é assim também. Olha, pessoal, eu não levaria mudou Davi alguma Luiz coisa? Por exemplo, o Marcelo, na minha seleção, é lateral esquerdo, titular fácil. Eu acho que mudou, não mudou nada, Benja. Olha, por exemplo, o Gilmar deu entrevista como não mudou agora. Ou no jogo de ontem, quantos jogadores estavam do 7-1? Ó, o Gilmar deu entrevista agora, sabe o que ele falou? O Gilmar falou assim na entrevista agora. Tá dando uma entrevista falando que o Dunga continua, amanhã terá uma reunião com na CBF. O Dunga continua, até amanhã. Ele será técnico da seleção na Olimpíada. E ele disse, estamos no caminho certo. Mas o próprio então, Gilmar... Isso é uma coisa que preocupa, porque se o Gilmar acha que ser eliminado numa Copa América, num grupo que tinha... Equador. Mas nem ele tá garantido, Haiti, Benja. E Peru. Mas nem ele tá garantido. Então, mas se o Gilmar acha que... Foi dar entrevista hoje, sendo eliminado a primeira fase... Gente, o Brasil só fez gol no Haiti... E o Haiti, que foi eliminado, só fez gol no Brasil. Sabe por que vão deixar continuar agora, talvez? E não, desculpa, e o gol do Peru, Sônia, desculpa, foi escandalosamente roubado. Isso, não, isso é uma coisa. O esporte hoje não pode ser decidido num jogo assim. Como o Brasil foi beneficiado também, então, né? No Equador. O Brasil foi no piruzaço lá do Equador. Do Equador também foi. Agora, não pode, o futebol não pode ter um jogo decidido dessa forma também. Mas eu acho que é capaz até de segurarem aí pra Olimpíada, porque cá entre nós, a Olimpíada não tem muito significado. Acho que não, hein? Acho que não. Amigo, será que eles precisam ganhar um tempo aí pra acertar um técnico? Acho que eles não vão correr esse risco. O país tá num momento estranho, entendeu? O Marco Polo Del Nero tá num momento estranho. Pra que ficar arrumando mais briga aí com a mídia? A Olimpíada tem que deixar com o cara lá que classificou, pô. A Olimpíada é no Brasil, hein, Sombra? Não esquece. Então, pela lógica, eu sei, mas dá a impressão que nem vai ter. Pela lógica. Não vai ter. Não, mas dá a impressão. Dá a impressão que nem vai ter. Por isso que eu acho que ele não tá preocupado, que ele tá preocupado e muito, o Marco Polo. Os caras vão fazer vela lá no criadouro de mosquitos, tá brincando? Cara. Bom. Vai bater no pedalinho. Pô, pararam as obras lá de uma arena lá. Pararam. Vai bater no pedalinho. Pior foi na transmissão ontem o Ronaldo e o Casão falando que o Brasil não tem mais influência na Comembol, por isso. Eu não tava ontem, ele... Que ele não era eu, não. Não, não, com certeza não era. Ele falou que tinha influência na Comembol, por isso que o juiz deu o gol como vale. Era, mas na Comembol agora não são com os brasileiros lá, os que mandam lá, vergonhoso. Em relação ao jogo de ontem aí que o pessoal tá comentando, gente, com todo respeito ao Ronaldo, ao Casagrande, mas eu acho que os caras estavam vendo outro jogo, os caras estavam tentando iludir o telespectador. É, falando que o Brasil jogou bem, o Peru, Sombra, eles ganharam de 1-0 do Haiti. Com a calça na mão, velho. Com a calça na mão. Então falar, nossa, a seleção brasileira tá jogando bem, é inadmissível isso daí, porque o gol foi de mão. Teve um pênalti claro no primeiro tempo do Peru que não foi dado. O jogo do Brasil contra o Equador marcou um gol ali legítimo, que aquele Alisson tomou um peru fantástico, foi o maior frango, eu acho, das Copas Américas. E querer justificar, fomos eliminados pro Peru porque o cara fez gol com a mão. Vá pro inferno, mas só pra pessoal... com relação ainda ao Neymar, Sombra. Esse tipo de declaração ridícula, imbecil, tá certo? Porque aquele post dele foi imbecil, foi cretino. Querer criticar quem tá falando mal da seleção brasileira, tosco, nojento. Então, é por causa disso que o povo brasileiro, Sombra, tem cada dia mais nojo, tá certo? Seleção. Tem cada dia mais nojo da seleção. Um monte de comemorando ontem. Ao invés do cara, o Mota, se o Neymar tivesse um pouquinho de vergonha na cara, ele não teria dito nada, ele teria ficado quieto, né? Porque é uma vergonha tentar justificar o injustificável. Quando ele fala que a imprensa é babaca... Cretino, cara. Na verdade, ele tá falando que o torcedor é babaca. Ele não falou a imprensa, ele falou o babaca, ele não citou o babaca. Não. E generalizou. Bom, torcedor. Ele quis colocar no mesmo pacote aí quem critica a seleção brasileira. Agora os babacas vão ouvir falar mal da seleção brasileira. Os babacas viram na seleção brasileira. Ele não usou o termo falar mal, ele usou o termo falar merda. É, então. Mas, é brincadeira, né? Mas sabe por que, que o cara fala isso? Porque, na verdade, são o tipo de jogadores que verdadeiramente do cara tá no clube que ele joga, não tá em seleção. Entendeu? Então, vê se ele vai falar dos torcedores babacas do Barcelona. Não vai falar. Não vai chamar torcedor do Barcelona de babaca. Ele chama o torcedor brasileiro de babaca. Entendeu? Porque o cara tá muito mais com a cabeça. Não tenha dúvida. Eu vou te falar, jogador brasileiro é que nem jogador da NBA. Ele não tá com a cabeça na seleção de basquete. Não tá. Ele tá com a cabeça no time dele e no torneio. Milhões que ele ganha. Jogador americano tá assim pra seleção. Vai ver na Olimpíada. É, os bons não vêm. Já falaram que não vem. E quer apostar ganhar medalha de ouro? Mas os bons já falaram que não vem. O Curry não vem. O Russell Westbrook não vem. O James Harden não vem. Uma porrada dos bons não vem. O Curry vem. Não. Tá machucado. Já falou que não vem. Pra quem não viu o post que o Neymar postou, o Neymar foi muito, muito mal. Ó, vou repassar aqui, ó. O que ele disse foi o seguinte, ó. O Neymar postou, hein, gente, ó. Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí defendendo a seleção. Coitado. Vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor. E ele colocou, vocês fazer isso com amor. Não, mas ele quis dizer fazem com amor. Agora vai aparecer um monte de babaca pra falar merda. F, pontinho, pontinho, pontinho, mas vocês entendem o palavrão. Faz parte, futebol é isso. Sou brasileiro e tô fechado com vocês. Se você tivesse fechado com o grupo, seu Neymar, você não teria, depois daquele jogo que você foi de maneira infantil, tá certo? Tirado contra o Uruguai aqui, Domênico Gato, lembra? Aquele 2x2 do Brasil pelas eliminatórias? Lembro. Antes disso, recapitulando, saíram lá de Barcelona, Sombra. Neymar, Suárez e Messi. Os três para se apresentar às respectivas seleções. Um foi pra Brasil, balada. Quem Uruguai foi? E Argentina. Dos três, dois se apresentaram na segunda-feira, tá certo? Pra treinar no período da tarde com as respectivas seleções. Um não pôde se apresentou só na terça, porque na segunda tinha uma festinha pra ele ir. Ou seja, por essas atitudes, você já mostra que o cara não tá nem aí. Compromissos sociais. Naquele jogo, RG, que o Brasil tava ganhando do Uruguai e sofreu empate, foi tosco, ridículo. O próprio Neymar, que inclusive achou um cartão amarelo pra não jogar contra o Paraguai em Assunção, ele é RG número 2. Naquela mesma noite, ele pegou um voo particular do próprio jatinho ali pra poder ir pra uma balada no sul do país. Olha, ô mano... Então, isso mostra que você não tá comprometido com nada, Neymar. Eu acho, como sou um pouco mais velho, e da mesma geração do Benji e do Domênico, e uma geração anterior, ou três gerações anteriores do RG, a gente fala uma coisa. Por que três? Quantas? Umas três gerações, né? Três, você acha? Dá umas três? É não? Isso. Quando você considera uma geração? Você não quer... Uma geração é quantos anos? Você não quer retificar, não? Quatro? Uma geração é quantos anos, RG? Então, se você já quer zoar mesmo, põe seis, pronto. Seis, pronto. Pronto, aí. Fechou. Então, eu vou te falar um negócio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Da qualidade do Neymar hoje, o futebol brasileiro tinha de penca. De penca. Anos 70, 80, tinha, de penca. Tinha. Jogando a bola que joga o Neymar, mas nossa, mas tinha um monte. Hoje não tem mais. Mas tinha um monte, viu, gente? Vocês que não viram. É, que o cara sobressaiu hoje, né? Pra fazer o que o Neymar faz, tava cheio, viu? Hoje, tava não, cheio de hoje não tem, né? Só que o Brasil, ele tinha tanto jogador bom que ele se dava ao luxo de ter jogadores excelentes que falava assim, esse é bom, mas pra seleção não rola. Porque tinha nego que jogava pela seleção... E não ia bem na seleção. No time era um monstro, mas na seleção não ia bem. E tinha uns que jogavam muito também, mas não tinha nem chance na seleção. Então, olha, vou te falar uma coisa. Então, o Brasil. O Brasil, por exemplo, na época, o Evair, que foi um grande centroavante, mas olha, pouco era lembrado pra Edmundo seleção brasileira. Também. Mas pouco. O Edmundo não ia. Mário Sérgio, que já entrou aqui no ar, e não tem como negar. O Mário Sérgio, desculpem. Não deve nada pro Neymar. Eu não vou dizer que era melhor pro Neymar, só pra não trazer problema. Não deve nada, não devia nada pro Neymar. Mas quando jogava na seleção brasileira, não sei por quais circunstâncias, acabava não rolando. Acabava não indo bem. Mas foi um monstro do futebol brasileiro. Só que se não era o Mário Sérgio, mas tinha Zico, Mas tinha Jorge Mendonça. Meu Deus. Olha, mas é uma infinidade de grandes jogadores. Então o Brasil podia dar ao luxo de descartar. Esse não vai, e você ia lá e tinha mais três ou quatro pra vestir. Só pra ilustrar o que você tá falando. Nós estamos cheios de. Nós estamos uma naquinha aí de jogador bom. E se esses não derem certo, não tem quem pôr no lugar, porque o resto é comum. Tem mais reserva, né? Na seleção de 70, só, titular, na seleção de 70, dos 11 jogadores, só um não botava a bola embaixo do braço para resolver. Só um. Que o Félix. Não, o Félix é nem o Everaldo. Félix não. E aí vai. Que era o lateral esquerdo. Mas não precisa nem em 70, entendeu? Não, viu? Não, só para dar um exemplo do que era a galera, né? Aí eu vou discordar do Sombra, eu discordo. Por quê? Eu não acho que na época e outras épocas tinha tantos Neymar assim, não, de jeito nenhum. Eu não acho. Eu acho que o Neymar, eu considero o Neymar um monstro. Tá, mas até 2006 monstro. Foi. Acho que até 2006 foi um limite. Como foi até 2006? É, porque de 2010 já não tinha. Até 2006 mim, ainda tinha uns 2006 ainda tinha uma porrada de craque. Em 2010, depois... a Copa do Mundo, tô me baseando de é que Copa. Sobrou, tá? Neymar ficou sozinho, Benja. Exatamente. Em 2010, não, mas... quem que era? Eu tô discutindo quem que era o protagonista de 2010? Para, só Cacá. Só a seleção de 82 tinha dois caras, que me desculpa. Não, eu não tô. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas são dois caras que, embora não tenham ganho a Copa do Mundo, eram muito melhores do que, e comprovadamente melhor que o Neymar. O Neymar hoje é um jogador muito bom. Mas ele tem que provar com a seleção brasileira. Sócrates e Zico não pipocavam com a seleção brasileira. Ia pra cima, batia pênalti, Neymar, mesmo que errado, mas batia. Mas aí eu vou te falar, eu acho o Neymar um monstro de jogador. Não, craque, ele é um monstro, mas ninguém falou que não é. Craque. Mas é, Benja, o jogo tá sozinho. Mas é isso. Não tem mais jogador. Não tem. A rodo. Não tem. O Neymar falou olha, que ele não é craque. O Neymar olha pro lado. Eu não falei que não é craque, viu? O Neymar olha pro lado. Não, só tem ele, é isso que é o problema. Sobrou, é sozinho. Nós estamos falando o seguinte: será que vai ser um jogador de seleção? E outro problema. Antigamente, ele já tinha dois, três pra posição. Outro problema. Outro problema: o futebol da década de 80, de 2016, mudou muito. Hoje, esses caras jogam tudo junto. Hoje, o Brasil não é mais o que era. Hoje, o Peru vem jogar contra a seleção brasileira. E eu acho o seguinte. Já tava difícil. Perdeu hoje, o respeito, né? Hoje você vai ver jogo de seleção, quando você vê a câmera, pode prestar atenção, de seleções lá, você vai ver os caras, todo mundo se conhece. Sim. Antigamente, você via os times entrando em campo, um não olhava na cara do outro. Hoje, os caras jogam tudo junto. Se não joga no mesmo time, joga contra toda hora. Mas agora, ganhar do Peru não precisa conhecer. Então, o que eu quero falar é sim, é isso que eu quero dizer. Perderam o respeito. Eu já acho que já tinham perdido o respeito. Mas depois do 7-1. Acabou o respeito ali. Não, o 7-1 foi um acaso. Não. Foi um acaso, não foi? Aquilo matou a gente. Tá marcado na história do mundo. Pô, mas você viu a faixa do torcedor da Irlanda do Norte na Eurocopa, né? Contra a Alemanha? Os caras vieram com uma faixa da Irlanda do Norte, verde e amarela, escrito lá. Nós não somos o Brasil. Dizendo 7-1 é que ele faz na Alemanha. É. Tá brincando. Perderam o respeito. We are not Brasil. Totalmente. Tá certo, velho. Então, você tá no lugar desse, faço mesmo. Você acha que o treinador da seleção, que é o Gareca, você acha que o Gareca não vira pros caras e fala assim, marca? Que não é nada disso aí, hein? E o melhor jogador, e o único cara que faz a diferença, que é o Neymar, não joga. Você acha que não tem? O Equador. Gente, o Equador não ganhou do Brasil. Porque o juiz ajudou a gente. Agora tem um detalhe aí que tem que ser dito, né? A gente prega muito aqui por ser honesto. Tudo bem, o Brasil caiu fora. O Equador podia ter vencido e foi um por um, vamos dizer assim, né? O gol da mão de... Mas o cara vir lá, o cidadão que fez o gol do Peru de mão, vir fazer mimimi... Tá errado. Ah, tá na É que ele tá na dele, tá na né, Dudu? Ô, Sombra. Ah, mas isso todos fazem, Dudu. Mas ninguém aqui passou a mão na cabeça do Túlio. Ah, Domênico. Pera só um minuto. Você passou a mão na cabeça? Alguém passou a mão na cabeça do Túlio? Nós falamos aqui direto. Pô, tá errado. Gol de mão. Nós criticamos tanto o Maradona, vai falar agora do outro. Agora, tá errado. Tudo bem, o futebol brasileiro tá numa porcaria, tá num limbo, tem que ser mudado tudo, tem que ser. Mas agora, ficar elogiando e falar, olha que legal, o cara fazendo chororô. Lá, e tá chororô? O cara que fez com a mão, porra. Tá do lado dos caras. Que lado dos caras? É errado. É o lado do cara que roubou. Ah, mas não é roubou. Como assim? Você vai ficar do lado do cara que roubou? Não vou ficar do lado do cara que roubou. Como não? O cara foi desonesto com a mão. É desonestidade. Tem que ser falado isso, pô. Domênico. Como assim, Domênico? Ô, Domênico. Eu tô errado? Mas você tem dúvida se fosse no Brasil os caras fariam isso? Tá errado, Mota, mas ninguém falou aqui que tá errado. Tá errado. Todo jogo tem desonestidade, para. Se ele for falar de desonestidade no futebol, você tá de brincadeira. Tudo bem, todo jogo tem, mas tá errado. Desculpa, o cara meteu a mão na bola é tão grave quanto o goleiro que simula uma contusão e enrola o jogo 5 minutos. É pior. É errado, mas é pior. Mas, Dodô. A mão é pior. Mas, Dodô, no jogo anterior da seleção brasileira, ninguém da comissão técnica, ninguém... 7-1? Não, o jogo anterior que o Brasil empatou, aqui... Ah, o Equador foi... Ninguém foi na televisão falar que, porra, o juiz errou, que tinha sido gol, entendeu? RG, eu não tô falando isso. Eu tô falando com relação ao jogo específico da mão, gol da mão. Mas quem passou pano? Mas não tô falando do Equador, o Equador foi um gol que... E eu, a princípio, olhei e pensei que a bola tinha saído, depois olhando na televisão é mais fácil. E a bola não saiu mesmo. E foi gol do Equador e gol legítimo que teria dado derrota pro Brasil. Talvez já tava fora bem antes desse jogo aí. Agora, RG, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa é passar a mão em todo mundo. Olha só que legal, o Peru tirou um sal do Brasil. O Brasil não é mais nada. Ah, pô, o cara fez um gol de mão, pô. Mas Domênico, eu vou dar parabéns pro cara que fez um gol de mão. Ninguém deu parabéns. Só que ele tá na mídia. Mas ninguém, não teve um desgraçado na mídia que falou. Então você tá falando, parabéns. Ah, então tá. Mas não é parabéns, tem que falar todo mundo. Mas a crítica... Não, que cada um fala o que quiser. A indignação, ô Domênico... A indignação é que poderia... Errado, Dodô. Poderia ter... Então, olha aqui, amanhã é o dia que o Brasil... Se amanhã o Brasil fizer um gol de mão, vai ter um monte de neguinho na imprensa falando mas não valia, não sei. Então não tem que falar, não. Tem que chegar e falar assim, ó. Não, legal, o Brasil é malandro, é legal, o futebol é malandragem. No jogo São Paulo e Palmeiras, o volante lá do Palmeiras tentou fazer um gol de mão lá, meteu a mão na bola, ninguém falou nada. Mas foi gol. Hã? Foi gol. Mas tentou pôr a mão. O que vale é intenção. Pera só, o que vale é intenção. Foi gol. Ele foi punido? Não foi. Ele foi punido? Não foi punido. Foi gol. Não foi. Então não tem que falar nada. Não, vai tinha falar? Que ser punido dependendo do gol. Se o juiz não punia porque não viu. O Domênico não faz as regras dele. Não é regra minha, Sombra. Não é regra. Só minuto. Ah, o Adriano, gol do Adriano contra o Palmeiras. Vamos lá. Foi que punido? Tem. Não foi. Ah, então você falou que alguma coisa estava certo ou errado? É a mesma coisa, minha gente. Mas eu falei que foi o quê? Falei que foi com a mão, mas você quer que eu faça o quê? Então é a mesma coisa. Nós estamos falando de lances já há muito tempo. Eu tô dizendo com relação ao lance. Mas vocês discutiram hoje de 23 anos atrás? 23 anos atrás é outra coisa, Sombra. É o juiz. Os caras falam mimimi do corintiano. Mimimi não, é verdade. Do 12 de junho é mimimi. É o corintiano é mimimi. É tudo mimimi de vocês. Com a vergonha. Tomaram nada. Ó, escreve uma coisa pra vocês. 12 de junho de 93, vocês não ganham de nós, mas nunca. Na história não ganham. Vocês são freguês. Calma, meninas. Vocês estão muito exaltadas. Se a gente for discutir. Se a gente for discutir honestidade e caráter de jogador em time de futebol, mas todo jogo, você tá de brincadeira. Teve um time aí que o cara foi devolver a bola num fair play e fez o gol. Aí o time, o que o outro time fez? O outro time foi lá e ficou parado esperando o cara fazer o gol pra empatar o jogo pra começar. Se ontem, por exemplo... Não é todo jogo de futebol, não. Tem lugar lá fora que os caras continuam com necessidade. Queria ver se ontem o Corinthians fizesse um gol legal e o juiz anulasse e o time do Palmeiras fosse lá e falasse, não, olha, foi legal, seu juiz. Eles merecem um empate. Eu queria ver o que o palmeirense tá falando no estádio. Véi, ó, bom senso no futebol, véi, só prevalece quando você é prejudicado. Aí você vai exigir. Exato. É igual ética. Ética só é ética quando lhe convém. Quando não é, beleza. Na maioria das vezes é assim. No rabo dos outros que se dane. Não, mas pera só, um dos únicos caras que falou aqui que gostaria de ter a tecnologia a favor, acho que talvez foi eu e o Sombra aqui, acho que, se não me engano. O resto, não, é legal ter a coisa. Não é legal. Não é legal. Lógico que é legal. Ficar discutindo o lance, por exemplo, de ontem. Não, eu era contrário. Não é legal. Olha a televisão e vai ver que foi lá o impedimento, depois foi falta. É só olhar no lance. É só olhar. Agora, o Sombra, com relação ao gol de mão, era só olhar. O juiz ficou esperando o nego falar pra ele e não falou. Mas o diretor não passou o replay, Domingo. Então, por isso que ele se complicou. Se existisse o gol do Equador, valeria e o de ontem não valeria. Mas a tecnologia, ela causou discussão, ela dividiu opiniões. Hoje ela passa a ser quase que 100% aceitável. Por quê? Porque existem a desconfiança, né, de interesses em resultados de jogos. Essa é a verdade. E chupa mesmo. O cara fez gol e chupa mesmo. O Brasil tá fora. Volta ganso. estádio, não, mas não é, é, Rodrigo é. Chupa o Brasil, tudo bem. Chupa. Tá, mas eu também não sou a favor, não é isso. Chupa Dunga. Não, mas eu quero que se dane todo mundo. Eu só tô dizendo com relação específica ao cara. Ao nego vinho que fazia chororô e todo mundo fala que legal, né? Show de bola. Isso é errado. Não, sabe por que ele fez chororô? Só talvez isso. Ele pensou assim, vocês roubaram o Equador, agora eu roubei vocês, duvido que pensou. Porra, conheço o cara. Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Presta atenção, porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo, micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha. Pneu de bike que tá furado quando você quer dar uma saída pra dar uma pedalada, como o mano que pedala sempre. Opa. Sabe esse tipo de coisa? Pois é, pra inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência. O HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças, ao contrário de outros em que você paga isso à parte. Sua bike quebrou? O HDI em casa resolve, de pneu furado a corrente quebrada. Ah, quebrou longe de casa? Você precisa de transporte? O HDI em casa quebra essa também. E tem muito mais. Danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme. Tem até serviço de pet. Quer dar banho no Dodô? Chama o HDI em casa. Quer saber mais? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua HDI, na sua casa, a HDI também é de bate-pronto. Ô, professor, você vai para a seleção brasileira ou não vai, professor? Eu queria responder isso para ti, tu me deixou falar. Mas assim, muito obrigado a todos que estão falando de honestidade, que eu sou honesto. Que eu sou o cara que prega honestidade. Tu é honesto, todo mundo sabe que tu é honesto. É isso aí. Muito obrigado aos ouvintes. Um beijo falando no meu Twitter. Eu te respeito como tu me respeita. Obrigado. Se eu não for honesto. São todos mundos. Eu fui honesto, você não olha no meu olho e fala isso. Não transferiu a responsabilidade que era tua de ganhar o jogo e passou pro juiz. Olha, essa é uma coisa incrível, Domênico. O Benzo aí. O Domênico é seguido só por monges tibetanos. Pois é. Eu queria responder o que eu fui perguntando. O Domênico, falando de honestidade, é igual a Suzane von Richthofen, pode porque... como ser uma boa filha. Tem tanta moral quanto. Fala, professor! Eu queria responder a porra da pergunta! Fala, professor! Eu vou responder. De coração? Então tu termina, que tu tá exaltado. Não. Então tá bom, pode seguir. Muito obrigado. Agradeço a tia pela pergunta que tu fez. Reflexiva para minha pessoa. Reflexiva sobre a minha pessoa. Eu te agradeço pela pergunta. Eu te respondo isso prontamente de bate-bola. Eu não tenho medo de te responder, porque quem tem medo é medroso. Eu não sou medroso. Não é medroso. Isso. Eu não... Tinha um grupo de viajantes. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Foram pro Peru. É, exatamente. Eles estavam num cume do Peru. Estavam bem no começo do cume, numa aldeões. Tá parecendo palhaço. Tava em Lima. Aldeões, exatamente. Tu conhece a história também, é bom que dá credibilidade. Credibilidade a minha história. Eles passavam fome. E estavam passando com uma lhama. Uma lhama? É, que ela tinha uma sineta igual vaca, tem. Fazia tlim, tlim, tlim. Efeito de sino, RG. Chocalho, faz blim, blim, blim. Que tu chama de chocalho, eu chamo de sineta. No sul a gente fala sineta. Faz de novo aí. Você já tocou uma sineta? Isso. Mas era um pouco mais rápido eles estavam. Quando ela corre. O que eu queria perguntar não é pra você, é pra uma outra pessoa. Mas deixa eu só acabar a minha história, tu pergunta. Eu tô contando uma história e tu me interrompe pra. Tu não tá prestando atenção no programa. Nem um pouco. Eu tô prestando atenção, sim, muito. Ele tá resolvendo os problemas do hooligans. Eles paravam no começo da montanha. E subiram, e esse aldeão falou pra ele, tu tem que subir, que lá em cima tem um recado pra ti, vai te ensinar onde tu vai conseguir comer nesse lugar. E subiram? Eles começaram a subir. E as rochas caíram depredando sozinha, fazia pru, pru, pru, pru, pru, pru. Rocha caindo. Eram rochas caindo. Como é que é a rocha caindo? Achei que era um louro. Sim, mas o louro morreu no meio das rochas. A bomba. Caiu. Mais pro pombo. Deixa eu acabar a história pra gente. Abracei teu filho, respeito teu filho e a tua família. Você abraçou o filho dele. Exato. É verdade. E tu tá me não mordeu. E tu tá me cornetando no programa. Não tô. Só porque eu não sou mais moda, tu me corneta. Não tô. Aí, mas o quê? Só porque eu não sou mais moda. É a moda esse Cuca agora, só porque esse cara. É, nós, enfim. Cuquinha, dando e de 10, você, e de 10, apenas um conseguiu chegar sem duas pernas. Ah, ele pegou uma perna. É, não, pera. De 10 viajantes que subiu a montanha. Tu também não tava prestando atenção. Não, mas não, é que você falou. Tu parece o Bruno desse. Henrique quando eu vou dar preleção. Tu não presta atenção no que eu falo. E um. Eu só queria pontuar, velho. Tu pontuou. E um sem duas pernas, com apenas uma mão, chegou rastejando, igual aquele zumbi do Walking Dead, ele chegou. Ah, Walking Dead. Faz som de zumbi, RG. O RG fez som de Scania agora. Tá bom. Ele conseguiu tirar a pedra e nela tinha um bilhete escrito: pelo amor de Deus, eu não aguento mais perder pro Palmeiras! Eu não aguento mais perder! E isso eu te falo, eu não vou pra seleção. Eu não vou aceitar o cara. É sensacional. Eu vou ficar no Corinthians. É, tá aí a moral da história, Benjamin. Vai que você achou a nota? De quanto? 0 a 10. 0 a 10, sempre. Zero. Nossa. Zero? Ah, Benjamin. Agora, o que eu queria perguntar pra vocês é pro Robertinho. Meu Deus! Se desse uma pintada de toque. Que dia feliz! Robertinho! Depois Robertinho. De Tite falar duas horas, chegou minha vez. Depois de você ver o Palmeiras ganhar do Curitiba, tinha visto o Brasil ser eliminado na primeira fase de uma Copa América com Peru, Equador e Haiti. Meu Deus, hein? Pintada histórica. Em 87, o Brasil tinha sido eliminado. Tem certeza, 87 mesmo? Verdade! Isso eu vi hoje nos programas. Inclusive no Brasil tinha Oscar, vocês lembram? Grande Oscar. Ah, grande, o zagueiro, pô. Exatamente. O 87 era o Oscar, era o fim de carreira. É, mas era bom. Mas eu me lembro... É fim de carreira, meu. Mas eu me lembro, né, que por meados, RG, você que já era um rapagão. Meados. De 32. Não tava aqui ainda. Você morava em outro lugar? Sim. No saco do meu pai. Nossa, que feio. É, você veio da onde? Não, mas eu Você veio de onde? Você acabou com a minha história. Ele nasceu, ele estreou. É. Vai, estrela. O cara é avô, né? O Benji acha que ele nasceu de uma cegonha. Da onde que você veio? A cegonha veio com ele no biquinho e jogou ele lá. Você veio no biquinho? É, entregou pra resinha. Eu vi na biqueira. Ele fala isso. Eu me conheço uma biqueira. Minha filha tá no carro ali, ele fala isso. Me conhece uma biqueira aí. O saco do papai. Então... Né? Eu não lembro se era 32. Você repetiu que você gostou, seu tonto. 32, 33 ou 74. Caraca! É logo ali, hein? Era em meados. Né? É. O Brasil, eu acho que era 33,5, que foi em agosto. Pô, mas isso não é sapato, isso é ano. Eu acostumei a falar assim, né? O patrocinador, a gente acostuma, né, Benjamin? Você sabe como é que é? Verdade. Enfim, eu aí, o Brasil... Eu não sei se vocês lembram, mas tinha o Cardozinho, era um paraguaio naturalizado brasileiro. Cardozinho. É bem nome de Paraguai, meu. Cardozinho. Era um lateral esquerdo ambidestro. Olha só. É. E essa vez, a Tchecoslováquia jogava a Copa América. Opa. Era um acordo. A Tchecoslováquia ela jogava a Copa América. Era um acordo. Porque eles eram e refugiados. O Equador chegou naquela época a jogar a Eurocopa também ou não? Não. Essa época não, o Equador jogava o torneio, você não era vivo ainda, era o torneio, como é que chamava esse torneio? O torneio das Ilhas Faroe, que era Equador, Caribe e Triângulo das Bermudas, que era um país, na época. O Caribe era um país. É, o Caribe. Triângulo das Bermudas também. É. Triângulo das Bermudas. Era um trigonal. Mas não era só uma palhinha? Não. Ele perguntou, RG, eu tenho que responder. Sou jornalista. Então, é Cardozinho? É Cardozinho? É o Paraguai. O Paraguai é ambidestro. É. Infelizmente, num cruzamento do jogador da Tchecoslováquia, o Tchek-Tchek. Quem? O Tchek-Tchek. Era avô do Peter Tchek? Não, avô do Tchek-Tchek. Aí o mano conhece a história. Você já voltou pra história ou ainda tá na palhinha? Não, estou contando. Ah. Ele cruzou uma bola de calcanhar do meio de campo. Entendendo. Do meio de campo? E aquela bola de capotão. Calcanhar. Pesada, número 5. Número 5. Só uma pitadinha histórica, viu? Antes da primeira bola de capotão, era feita de bola de linho. Sim. Escravas norueguesas que fabricavam. Sim. É, sim. Ali na região... Desculpa, Noruega tinha escrava? Exatamente. Na região do Morumbi era uma fazenda aquela época. É. E a fazenda de Dom Pipolini, o que trouxe a Sfirrone pro Brasil? Não, coincidentemente, esse era outro, era com N, Pimpolim. Olha só. Era um escravo. Qual que era a história inicial? Então, e o Cardãozinho, não, então, ele cruzou a bola de calcanhar e Cardãozinho. Não pode o rir, destro. A cara do RG, pra mim, me assusta. E o Cardozinho era foi... paraguaio? É, como ele era ambidestro, ele tentou tirar a bola com as duas pernas. E caiu. Caiu, sentou na bola, e ela, de modo que pegou na água, ela escorregou pelo popô, entrou no gol. E o Brasil foi eliminado. Foi até conhecido como a eliminação com as calças na mão. Meu foi 35. Mas o lance que você falou? E o lance que ele deu de calcanhar? É o mesmo lance. Vamos prestar atenção. Ah, tá. Sensacional, Roberto Provolone aqui no Obrigado. 97. Com oferecimento tá de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, o Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor, e BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Inclusive, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E mencionando Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer na sexta-feira a uma mochila da Dutra Máquinas. Tá no ar aí, tá online, Bá? Tá funcionando agora, ok? Voltou. Então, beleza, olha, assistam aí o programa, você pode assistir através do nosso site, através do seu tablet ou do seu celular. Só digitar aí 97fm.com.br, logo aí em 97fm.com.br/estúdio ao vivo. E vocês verão, atrás do Motinha... Eu? A irmã do Rudy Landucci! Aí, Renato, fala aí, ó. Dá boa noite aí, Renato, dá boa noite aí. Olha aí, irmã do Rudy, a Renata. Vou ser demitida, eu acho. Quê? Por quê? Vou ser demitida. Por quê? Por quê? Porque não era pra eu estar aqui, né? Era pra eu estar trabalhando. Essa hora, trabalhando? Tá, ah, mas ninguém tá ouvindo agora. Quase meia-noite. Mas, Renata, às vezes a Males que vem parabéns é coisa do destino. Fala igual pra você, você falou pra gente fora do ar que você também faz muitas imitações. Quem você imita? Imito nada. Ah, talento vai, você foi falou só pra uma parte da família. Hã? Talento foi só pra uma parte da família. Ah, não foi, te garanto que não foi. Ô, Domênico, você não acha que a outra parte da família não tem talento? Tem talento. Aí, qual é o principal talento? Ela? É. Me falaram que ela imita bem. E me falaram que ela tem um outro talento. Qual é? Não posso contar. Como assim? É verdade, ué. Domênico, você... Ela tá aqui, é um segredo dela que contou, um cara contou pra mim que não posso contar. Ô, Renata, se as pessoas querem ver teu Instagram, qual que é? Arroba? Vai os pedrinhos, vai. Ai, meu Deus. É Renata Landucci. Ganhou mais 1.000 seguidores. Mais 1.000 agora, nesse segundo. Você fica impressionado que você tem mais de 8.000 seguidores já? Eu fiquei impressionada, né? Não sou eu a famosa da família. Pode ser que seja. Às vezes é coisa do destino, né, mano? É, lógico. Daqui a pouco vou passar o Rudy seguidores. Mas você trabalha com o quê? Você falou que não poderia estar aqui, o que você faz? Eu faço estágio ainda. Qual a empresa? Do que é? Pode falar. É estágio de direito. Ah, uma futura advogada. Tá tranquilo. Mas deixa eu te falar. Você pretende atuar na área civil, criminal? Na civil. Na civil? Ó, fora do ar. Se alguém quiser processar o Rudy, por exemplo, você pode defendê-lo? Opa, dependendo, já tá combinando, né? Já tá mesmo, já. Ela vai ser minha advogada, precisar, claro. Lógico. É precisar. Graças a Deus eu não precisei ainda. Fora do ar, a irmã do Landucci imita o Aguinaldinho muito melhor que o Rússio. Ela não ouve, ela nem sabe. Ela sabe. Então vai na minha casa. Seria muito melhor a imitação dela nesse ponto de vista. Ô, Landucci, toma um café, vai tomar um café, vai. Filho, você imitando ela, né, filho? Ô, Renata Landucci, faz aí o Aguinaldinho que você fez lá fora do ar. Como é que é o Aguinaldinho? Ela não sabe nem quem é. Eu tô falando, essa hora ela tá trabalhando, ela não ouve. Ela tá tímida. Então imita o Cuca, que você imitou igualzinho também, Renata. Coitada. Quem que é Cuca, Renata? Não faço ideia. E ela é palmeirense, é treinador do Palmeiras, Renata. Por favor, né? Eu sou palmeirense. Honra a família. É. Mulher, né? Tá aí o orgulho do seu Márcio aí no estádio. Ah, os dois orgulhos do seu Márcio. Não, um só. Não, e falta o Ricardo também. Um só. Ela é envergonhada, eu sabia que ela não. O Benjamin é chegou na produção, ele sem. É fácil ficar ao vivo. Não, fora do ar. Ainda mais com o Benjamin enchendo o saco. E fora do ar, que ela é engraçada, velho. Ela tava aí, mas ela imita Deus e o mundo. É daquelas que contamina o ambiente com bom humor. Pode assim, falar, ela faz ela é quase uma Tata Werneck, velho. Ô, Dodô, tem que ver ela fazendo o Galvão Bueno. Eu queria ver, mas é. Ô, Renata, ela não se imita aí o Galvão Bueno, igual você fez aquele dia lá. Acabou, amigo! Acabou! Qual você fez? Você imita de biquíni. Coral de Galvão. Vai, Dodô. Acabou, amigo! Agora, Alan Dus. Vai, Renata. Acabou, amigo. Boa, Renata. Idêntico, velho. É perfeito, é perfeito. São tudo pedreiro. Esse Benjamin é muito idiota. E vem aí os irmãos em stand-up, vai ser uma apresentação muito legal, não perca, você pode contactar o Rudy. É, o Benjamin falou de stand-up, ele arregou subir no palco lá no resort. Você não foi lá, não subiu no palco? Mas você não fez o Rudinho? E o Rudinho, como é que é o Rudinho? Eu fiquei impressionado, vou te falar. Bernardo Veloso, bom. Ah, ele foi bem. Não, vai. Olha, olha como você queima o cara, velho. Bernardo foi bem pra caramba, elogio pra caramba. Não vem, não. Foi bem pra caramba. Você foi irônico. Quando foi, agora. Você é um lixo, velho. Eu fui irônico. Eu falei, o Bernardo Veloso foi bem pra caramba. Chamei o na sala pra, só pra elogiar. Mas isso não é surpresa, eu faço show direto com ele. Ele é bom, pô. É bom, é bom. Muito, olha, muita coisa que o stand-up meu, ele ajudou a escrever. O Bernardo, eu não faço mais, sacanagem. O Bernardo deve ter até tomado um susto, né? Pô, eu fui chamado na sala do sombra pelo elogio. Ele falou, pronto, você me demitiu. Isso, Fernando elogiou ele também. Isso. É mesmo? Olha, palmas pro Bernardo Veloso. Não, ele mandou bem, muito bem. Sala, é um elogio por semestre. Vai ver lá, mano. Até a cota, né? O do semestre já foi. Eu tava lá, na primeira sessão eu tava lá. Eu tava lá também. Bernardo Veloso arrebentou, velho. Mandou muito, e o Rudy também. Atenção, senhores ouvintes, o Benjamin está sendo irônico. Eu não estou sendo verdadeiro. Eu não estou sendo irônico. Assim, você mudou o curso da conversa. Eu tô falando sério, o Bernardo Veloso foi bem paca, pô. Tô falando. Vamos lá, ouvintes no ar, 3, 2, 1, 4, 70, 97. Tô elogiando. É um lixo, velho. Tá limpo. É meio caráter, seu. Alô? Mal caráter. Alô? É meio caráter. Tem gente. Alô? Oi, menino. Alô? Quem fala? Quem fala? É Denis. Fala, Denis, tudo bom? Beleza. Denis do quê? Madonna, Denis. Denis de Lalo. De Lalo? Isso. De Lalo não era, Marcelo de Lalo não era narrador, apresentador do, da Rádio Record, não era? Acho que é. Era Marcelo de Lalo. É, foi isso mesmo. Marcelo de Lalo. É, deve ser um parente aí. É, se fosse rico, milionário, você ia falar, é parente. Certo, só pensa nisso. Quantos viu, mano? O mano que apareceu de parente do mano. Nossa, mas por quê? Eu não sou famoso, eu não sou rico. Ué. Ah, que modéstia, hein, mano. Não, mas eu sou... Quantos anos você tem? Vê o que tem de Landucci aparecendo agora aí também. 3.7. 3.7 hoje, RG. Como é que fica hoje? Rapazinho lá quis me derrubar, você viu? Eu? Eu falei agora. Se fosse, né? É o Denis, com dor de Denis. Eu tô com dor de Denis, você viu? Mas não tem nada. Sabe por que a seleção foi desclassificada? Já foi a piada. Porque os jogadores ficam só tocando de lalos, entendeu? Ah, sensacional! Boa, RG. Sensacional! Ó, tá animado, pós-resort. É, mas foi boa essa, hein? Puxador. Aliás, um abraço pra todo mundo que foi no resort, né, velho? Foi legal, né? Muito legal. Muito bom. Qual que é o bairro aí, irmão? Que é Vila Leopoldina. Ah, é nós, morando na Roguaipá. Se eu que eu conheço... Do lado. Você morou no Ceasa, né? Não, perto do Ceasa. Mora. Vila Leopoldina, aproveitar a oportunidade pra ir em julho de novo, hein? Olha que legal, informação. Olha aí. Ah, é verdade, Benja. Aproveitei que o buraco ficou um buraco. Aí pro rapaz ficou um buraco. Já não, não dá. Lá não dá. Olha, se você quiser ter teu nome RT, mande elogios pro Rio. É, só que os caras mandam pra mim que você faz a mesma coisa. Faz sim. Sou eu? Nossa, eu ganso. Vai sim. Pega RT meu aí. É. Pega aí. Elogia o programa pra você ver. É. Não, ele retuita quando elogia. Elogio também, bah. Não vai defender, não. Elogio sim. Aliás, ele que lançou. As fracas se uniram hoje, você viu? E o time, brother. Falou, poderosa. Equador e Peru se uniram. Eu sou poderosa. Eu sou palmeirense, e você é? O time, irmão. Cor. Não entendi. Color. Tricolor. Ô, tricolor. Você teve no Morumbi com 5 graus no sábado ou não? Não fui louco a esse ponto, não. Qual foi o público do São Paulo? Acho que foram 12 mil, senhor. É 12 mil heróis, né, velho? Rapaz, aí São Paulo tava 9 graus, né? Porque eu tava lá no resort, aí tu ficava acompanhando, né? Eu vi aqui, São Paulo 9 graus, Morumbi 5. Não, mas nossa. O Morumbi aí tem um agravante, Sombra, porque o Morumbi ali, pra quem nunca viu, ele é um vale. E ele venta pra caralho. E naquele anel superior, Motinha, que fica na arquibancada. Arquibancada comparada, vai, o andar de cima ali. Pro andar de baixo deve ter uma oscilação talvez uns 6 graus, cara. Pô, lá em cima faz um frio do caramba, mano. Nossa, venta muito, hein? Viu, mano? Não, mas a arquibancada é pior, Sombra. Juro, cara. Juro. É. Não tem lugar mais frio em São Paulo do que a arquibancada do Morumbi, cara. Eu não sei, não, dizem, mano, que essa madrugada aí teve um lugar que fez 0 grau em São Paulo. Eu não sei. São Paulo fez 3, né? Morreram 2 moradores de rua. Mas um foi atropelado, né? Não foi pelo frio. Foi frio, sim. Foi frio, mano. 2. E fez 3 graus em São Paulo. Ô, Denis. Oi. Denis. Ó, oh, goleiro. Você vai renovar? Sei lá, né, meu? Queria, acho que não, viu, meu? Eu acho que vai. Será? Vai renovar. Mas o Denis não tem falhado mais, né? Ele disse que tá palavrado. Depois que ele levou uma porrada na cabeça, mano, ele tá bem melhor. Virou, viu, né? Ah, desculpa. Ele virou Frankenstein. Não tem falhado, é verdade. Mas sábado, por exemplo, foi. Ele não teve culpa nos gols que tomou, é claro. Mas também, sim, não chutava no gol. Só foram duas bolas no gol, ele tomou o gol. Foi mais sorte do. É. Mas a responsabilidade do jogo de sábado aí caiu no pé do Kardec, hein? O São Paulo ganhou do jogo 1-0 e perdeu aquele gol, matou o São Paulo. Ô, Denis. Oi. Nós temos hoje o Kardec como centroavante reserva e em breve ele vai ser o único que teremos, porque o... Calieri vai embora. Ou, claro, se encarar que o Ítalo é centroavante, na verdade, você pode encarar que então nós temos também o Ítalo. Uhum. Mas o Calieri indo embora, o São Paulo tem que ir em busca de um centroavante de boa qualidade. Você concorda ou não? Concordo, mas assim, o Kardec não pode desaprender de um dia para o outro jogar. Não é possível, né, cara? É muito estranho, né, velho? Acho que desaprender não desaprende, mas a questão acho que é... Sabe quando o negócio não tá legal, o momento não tá bacana... Sabe, é mais ou menos que nem o RG, né, cara? O RG, às vezes, você pega uns momentos aqui de estádio 97, você fala, cara, acho que ele desaprendeu, né? Momentos? É o contrário. Ah, é? Você tem alguns poucos momentos, você fala, pô, que legal. O resto, você fala, pô, ele desaprendeu. Ah, mas aí você tá de marcação. Olha, com o RG. Mano, tá demais, já então falou mal do Bernardo RG. Veloso, agora falei, do RG. Mal, do Veloso eu elogiei. É. Eu elogiei o Veloso. Você vê, foi legal vezes, demais o stand-up dele. Você vê, às vezes tem maus momentos aí, cara. E eu acho que todo profissional, às vezes, tem esse momento aí que não é legal. Do Kardec... O cara não dá certo no time mesmo, né? É. O momento, esse momento que não é legal do RG, começou quando, você acha? Aqui no estado 97, tá? Embora você insista comigo nessa tese que é desde 2000, eu entendo que em alguns momentos só. Um lixo, velho. É. Ô, Denis. Um abraço, viu? Apesar do Benjamin ficar ironizando, um abraço pro Bernardo Veloso, moleque. Um abraço, não, gente ironizei. Fina pra caramba. Bernardinho, a gente eu fala não ironizei. E pra mim, o RG. Muito bom. E pra mim, o RG só teve momentos bons. Não. E ele teve uma dificuldade, o Bernardo, que ele não podia falar muito palavrão, que tinha muita criança. Só um minuto, eu até queria salientar que nesse momento eu vejo que o RG, se tivesse uma seleção dos torcedores de rádio, olha, o RG hoje estaria já convocado. Fácil. Já, porque ele vive um grande. Vocês dois são dois cínicos. Olha aí. Eu vou aplaudir de pé o RG. Olha que cínico. Cínico falso. Mas o que é mais fácil? Olha, falar aí de mim que ou falar da derrota? É. Ah, isso é verdade. Mas da derrota, a gente falar dos pau que tomaram de um time pequeno em casa. O que é mais fácil? Você querendo ir ao Palmeiras? Não, o time do Shadow ali. Então, quem tá falando? Vou fazer uma pergunta. Ô, Denis. Oi. O que você acha dessa história, assim, que muitos torcedores estão falando, pô, o São Paulo devia ter gasto dinheiro, que gastou com Cueva pra trazer o Maicon e tem que trazer o Maicon de qualquer jeito, né? O que você acha dessa... A diretoria não é louca, né? Ela sabe o que tá fazendo, não é possível, cara. Também acho. É, ninguém vai investir em um jogador e precisando comprar o outro e sem ter o dinheiro. Eu acho que isso aí é muito interno, né? A questão... Até porque o Maicon também é muito caro, né? É difícil você... Eu acho que eu não lembro. Quem que pagou, mano, a CC que acompanha bem essa história? Pagar um zagueiro 5 milhões de euros, se eu não me engano, eu não lembro. O clube brasileiro dificilmente paga, hein? Olha, eu não estou lembrado, mas se eu não me engano, o Luiz Fabiano veio para o Brasil por menos. Voltou para o São Paulo por menos. Por 8 milhões, não foi? Com status de ídolo. Não sei se foi 8, não. O Pato custou quanto, mano? Segundo ele, abriu mão, né, de mais grana para voltar para São Paulo. 15, 16. Não, o Pato foi muito mais caro. É, o Pato na época ele custou 14, foi 14 milhões de euros, não foi? Deu 40 16. Pau. 16 milhões. Era 40 pila o Pato. Não, o Pato, sim, mas nós estamos falando de um atacante, jovem. É. 16. O Luiz Fabiano, já velho... Foi 8 milhões. Mas que ainda tinha um gásinho pra queimar, ele voltou... O que foi, do We are not Brasil, we are not... A bandeira. É que a bandeira da Irlanda? É. Ah, tá certo. Parabéns, o Luiz. Então, mas eu acho assim, São Paulo tem que planejar, tem que pensar também. O Pato foi 16. 16 milhões. 16 com. Então, eu acho que o São Paulo tem que pensar no todo, né, mano? Mas, ó, por exemplo, o São Paulo tá aí falando da possibilidade de manter o Maicon, de pagar aí o Pato foi 16 de euro, hein? Sim. Entendemos. O São Paulo está estudando a possibilidade da permanência do Maicon. Mas, por exemplo, o Corinthians ele foi na França, Sombra, e contratou o Gil. Quanto eles estão pedindo pelo Maicon? Tava lá... Acho que são oito. Oito milhões de euros. O São Paulo ofereceu 5. O Pato foi 16. Sim. Ah, você já falou. Já disse. O Corinthians ele contratou o Gil do Valenciennes. É verdade. O São Paulo trouxe o Maicon que estava escondido no Porto. O Grêmio, quando contratou o Pedro Jeromel, ele estava acho que no Colônia da Alemanha, se não me engano era esse o time lá, ele estava de empréstimo num outro lugar, mas ele pertencia ao Colônia da Alemanha. Exatamente. Então, Sombra, eu acho que falta até boa vontade por parte de olheiros que são remunerados pelos clubes em achar esses jogadores, porque isso nada mais é do que competência. Não, mas mano, competência. Bem, mas tem uma série de jogadores aí, Sombra, que podem ser outro Maicon aí, outro Gil, outro Pedro Jeromel, que estão escondidos por aí e os caras não acham. Mas nesse caso, eu não posso prejulgar os olheiros ou quem está fazendo essa busca pelo time do São Paulo. Não, mas não tô porque falando pode ser que eles tenham já. A tudo. Pode ser que eles tenham aí, no, como falam no futebol, estejam monitorando. Um plano B. Pode ser que eles já tenham um plano B e um plano C, e eu não duvido que tenham um plano B e um plano C. De bons zagueiros e que possam até custar menos do que está pedindo o Porto. Não, sim, Sombra. Eu não estou fazendo uma crítica direta aí aos olheiros do São Paulo. Estou fazendo uma crítica direta aos olheiros que trabalham com o futebol brasileiro. Porque da mesma forma que o Corinthians conseguiu achar um Gil, que estava encostado no Valenciennes, todo mundo lembrava do Gil. Você lembra do Miranda? Então, também era um jogador. Nossa, o Miranda, então ninguém nem lembrava. Ninguém lembrava do cara. Mas o Gil, Sombra, todo mundo aí lembrava do Gil pelo aquele lance no Pacaembu aqui contra o Cruzeiro, que ele fez um pênalti pro Ronaldo. Ninguém lembrava que o Gil era um bom zagueiro. O Michael no Porto, ninguém falava. O Jeromel no Grêmio lá, quando ele tava no Colônia, ninguém sabia que era. O Denis, falar em zagueiro, sabe onde foi parar o Alex Silva, cara? Nossa, lembra? Eu vi. Ele tá com 31 anos de idade, sabe onde ele foi parar? No interior aí, né? Não, segunda divisão do futebol de Santa Catarina foi, acho que... É no Ercílio, o que que é? Ercílio Luz? Ercílio Luz, né? Acho que é Ercílio Luz. Que é o primeiro clube de Santa Catarina. Porra, isso não é nem recomeçar, né? Isso é... Mas agora ele parece que mudou, aí se converteu tal, e tal. Quem? Agora... Quem se converteu? O Pirulito. O Alex Silva. Ah, é? Se converteu, disse que fez muita bobagem na vida. Esse mais um time. Que perdeu cabeça, muita velho. Coisa na vida, etc e tal. Pô, jogava bola, hein? Então, mas ele foi bola. Você né? Jogava bola, hein? O Pirulito era bom jogador. O Pirulito... Tudo bem que jogava do lado dos caras bons também, né? Ah, mas ele era bom. Ele era bom jogador. Jogador nível seleção, né? Ele era bom. Hoje a seleção podia ter Alex Silva e Miranda, que foi uma dupla que ganhou tudo. Né? Alex Silva e Miranda, né? Alex Silva poderia ser. Sem demérito, sem demérito ao Gil, que é grande zagueiro, hein? E o outro que jogou com eles, que se deu muito bem na carreira também, foi o André Dias. Mas eu acho ainda o André Dias um patamar abaixo. Mas foi pra Europa, não voltou mais. Se consolidou. Ah. Mas essa dupla, Alex e Miranda. Cara... O Porto tá pedindo quanto, RG? Maicon. 8 milhões de euros. Não, porque o Pato foi 16. Puta, mas já falou três vezes. Tá bom, eu esqueci. Mas quem não sintonizou no começo da ligação? Mas foi um segundo atrás. Não foi, não. O rádio é muito dinâmico. É, o meio de minuto a minuto. O rádio é dinâmico demais. Não foi, Dodô? Não tem nada. Não. Domênico perguntou. Ô, Denis. Oi. Mas que bom, hein? Agora você já tá sabendo. Eu não sei. Ô, Mota, o Ganso já volta pra jogar? Ó, lá. Tá. Olha, o Mota, essa história desse gay é tudo mentira. Quê? Ele não para de conversar com a Renata Landucci. É. Nós somos miga. Ele tá pra se dando pra se Nós somos miga. Cuidado, Rude, né? Vou empresariar ela. No resort já dormiu com mulher. No resort ficou em apartamento com mulher. Mota? Eu acho melhor não contar você as nunca me enganou, resort, tá vendo? Porque... É, tem certeza. E você não dá esse brioco. Ah, meu, não fala, velho. Pô, eu tô com tanto raiva de pessoas como vocês. Agora pô, reza vocês são paulinos, hein? Pra... Reza o quê? A ruindade lá da seleção, porque neguinho costuma voltar da seleção. É, eu sempre acho, volta estragado. Meio... O cara nem jogou, o cara foi passear. É, mas a gente já tem exemplos aí, né? Quando volta já. Da seleção. É quantos voltam, né? Cara, volta, velho. Quantos voltam assim, meio? Vê o avião da seleção, chega quando? Amanhã, 7:30 da manhã. Jura? Puta, então dá pro Ganso jogar. Quarta-feira. Palpite com... Fala, Denis. Palpite, 2-0. 2-0. É porque, ó, perdemos 3 pontos aí que são irrecuperáveis. Né? Você perder em casa pro Atlético Paranaense, aquele tipo de 3 pontos, você fala, não tem recuperação. É aquele que você sempre conta que você vai... Somar na tabela, né? Porra, lá na frente faz uma falta, mas faz uma falta. Agora contra o Vitória, e que tem Chiesa, não podemos bobear. Ex-jogador, né? Ex-jogador, né? Esse vem com sede, hein? É, ex-jogador. Vem com sede. É verdade. Ah, mas o São Paulo fez mal pra ele, velho. Ele que fez mal pro São Paulo. Você quer falar mais alguma coisa, ô Denis? Mas vocês já esclareceram quanto custou o Pato? 16 milhões de euros. Pô, de novo, velho. Tem certeza, Ben? Absoluto. Ah, então tá bom. 16 milhões de euros, Denis. Foi muito 16 milhões de euros? Nossa. Tchau. Quer mandar abraço pra quem? O Michael é quanto que eles estão pedindo? O Porto? 8 milhões de euros. Caraca. E o Pato custou 16. Ô, Denis. Oi. Você não gosta muito de falar, né? Não. Até gosto. É que eu tô no celular e eu tô acessando pela internet. Então tem o lag. Ah, mas se eu fosse você, eu não acessaria pela internet pra falar com a gente, viu? É, mas eu ficava só no telefone. É, mas eu até desliguei aqui, mas de qualquer forma pelo telefone não fica tão nítido também, né? Ah, entendi. Então eu tô esperando vocês falarem pra eu poder responder no momento certo. A partir do mês que vem tem um negócio que é muito louco que a rádio conseguiu. O quê? Agora quando você estiver falando com a gente, no telefone do cara aparece uma legenda nossa. Então se a ligação não estiver boa, isso é muito louco, cara. Mas olha, o cara vê no visor do celular, no visor. Vai aparecer, é uma tecnologia gringa. Mas vem em português, inglês, italiano e mandarim. Caraca, mandarim. E mandarim. Não é fantástico muito isso? É muito bom, meu. Parabéns, hein, meu. A tecnologia não para, né, Casão? Não, meu. Com certeza não. Bom, Denis, eu... fazer isso mesmo, viu? E dubla aí o... Eu tô dublando o Braille agora, pra quem quiser. Como? É uma técnica nova aí. E como é que é isso? Cara, você tem que comprar, eu não vou te dar a tecnologia antes de lançar, entendeu? Desculpa. Senão o Benjamin vai vender no mercado. Com certeza, né, meu? Ô, Denis, grande abraço pra você. Night. Obrigado pela audiência. Valeu, obrigado a vocês. E só dá um toque aí pro Benja. Eu que mandei um CD pra ele uma vez aí, Benja. Lembra do Andraus? Lembra do quê? Da banda do Andraus? Lembra, é uma banda de metal. Isso aí, eu que te mandei o CD. Porra, obrigado. E é pesado, hein, meu? Aquela banda é pesada. Hã? Pesadão, né, meu? Pesadão, é muito legal, cara. Veja, obrigado. Ô, amigão, pro Benjamin, Taylor Swift é pesado. Tá bom? É. Valeu, Denis, um abraço. Modinha do metal. Valeu. Benjamin, olha, ele vem com essas histórias de heavy metal. Modinha. Modinha demais. O cara falou. Modinha. Esses caras que ficam rezando sempre pra dar em Barcelona e Real Madrid fazendo final, é tudo modinha. É. Tudo modinha. É legal, é Getafe e Levante. Não precisa chegar nesse ponto também, né? Tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, hein? O grupo Black & Decker vai te levar para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar para linda Barcelona e assistir esse timaço. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Mas corra, a promoção é válida até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e também tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Olha, eu só queria fazer, em nome de todo mundo aqui do Estádio 97, um agradecimento muito especial a todos que foram ao resort do estádio no fim de semana. Tá? Ah, foi legal, hein? Foi sensacional. Foi bacana demais. A presença de todos, a interação, a participação de toda a galera, dos ouvintes. muito obrigado de coração a todos vocês, viu? Foi muito bacana, um clima, né? E tem, uma energia e aquele muito menino bacana. Também que veio do Rio com o pai e a mãe, o Renan. Renan Marçal. O Murilo, um abraço, pro Renan. Renan, gente boa demais, cara. Gente boa demais, pai dele, a mãe dele. O Murilo, que foi de Murilão. Novo, Murilão, sempre com nós. Bom. E aquela molecadinha que tava lá, que era demais, o Felipe, o palmeirense lá. Ele mas tá o Renan foi sensacional, que história, hein, velho. O João, o Vitor, né? Mas João o Renan, Vitor, a história do Renan é sensacional, é, né? Demais. O cara descobriu Renan a gente. Marçal... Um abraço, corintiano. Inclusive, nesse momento, gente, na transmissão online do Estádio 97, você pode acompanhar algumas imagens, inclusive, do stand-up do Rude. É mesmo, ó, que legal. É, muito que bacana, legal. Que foi filmado na íntegra. E essa parte louco. É melhor, que não tem áudio, a gente só vê. E em breve a gente vai trazer... A gente vai disponibilizar no YouTube, aí você não precisa ir no show. Não, não, não vai nada, não. Não vai disponibilizar nada, não, senhor. Em breve a gente vai fazer um filminho bem legal com os melhores momentos do resort, pra você poder assistir no YouTube, vai ser bem legal no canal da Energia 97. Bem bacana, então fica um agradecimento a todos. Aquela turma lá de 30 e tantos que foram nas 8 edições do Estádio 97, pessoal. A família Pacheco. Família Pacheco, é. Sensacional. Olha, meu, pra todo mundo. E o cara que pediu a menina em casamento no programa sexto? Ele bateu a cabeça. Ele bateu no jogo. A cabeça no esqueceu. Jogo, rapaz. A menina quase ficou viúva. Não, é verdade, casar, ele esqueceu e no outro dia, aí ele chegou pra ela e falou assim: quem é você? Não, cara, pode falar, esse cara é bom, porque eu falei isso pra ele. Ele é bom, ele é bom. Eu falei isso pra ele, ó. Arma um negócio de amnésia que dá certo. No outro dia ele falou, ele caiu no campo lá, bater a cabeça, aí ele falou pra ela. Passou mal. Tô lembrado, velho. Agora o Bar não ferra o cara se, ele, se a menina pediu o áudio do programa. E o japonês? Pra... Oh, e deu cês... problema e deletou. E o japonês? Japonesa. Japonês. Que a mina deu presente pra ele, dia dos namorados do resort, e não levou presente. Atleticana. Ele não levou presente pra ela, velho. Não levou? Não, ele ficou, ela veio embora e deixou ele lá. E a Paulinha que fez o maior escândalo lá no restaurante sábado? Falou um monte pro namorado. Puta, que a gente ria. Vocês não viram? Não. Quem é, Paulinha? Aquela que te comeu o tchobinha. Nossa. Mas aí não, brincadeira idiota essa, fala de polo. Também puta, parabéns ao resort por ter disponibilizado uma homenagem ao RG lá na região das quadras. Fizeram uma estátua da RG lá. É, ficou muito bem, ficou muito bonita a estátua da RG. Quem tinha aquela foto foi Motinha. Muito bacana. Tá até agora lá a estátua. Parece aquela do Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro. Não, aquela de Búzios, sabe? Quando você anda na calçada de Búzios. Você tá falando isso pra gente comentar da sua foto? Você tava aparecendo uma lombriga. Uma lombriga do Brejo, é isso? O que, que é lombriga? Aquela roupa, da calça? Peraí, isso. Aquela calça ridícula. O cara faz uma foto. Essa podia pôr nas redes sociais. O cara faz uma foto. O cara faz uma foto mostrando. Aí escreve. A legenda, o pacote. Porra. Já na transmissão online. Uma coisa escrota. Já na transmissão online do Estádio 97, vocês vão ver. A foto do Rudy. A foto do Rudy e a calça. Olha, escroto. Eu vou explicar. Até a Renata Landucci, tua irmã, tá falando que você é ridículo. Pra quem é atleta, vou explicar. Nossa, falou. Com frio, fui correr com a minha calça. Abandonou o time lá. Não, ele queria jogar. Você tava, quando eu cheguei, 1h na sexta-feira, era sábado. Falei, Sombra, eu tô cansado. Eu só, não, põe o nome dele. Falei, põe, mas eu não vou. Amanhã, não sei a partir de que horário. Prometeu e não foi. Não, nem prometi mas nada. Mas a final do torneio de futebol Society estará disponível no youtube.com/radioenergia97. Com narração do Domênico. Do... Amanhã o quê? Às 7 da manhã ou 11 da noite? Mais ou menos. É melhor na hora do programa. É melhor mais tarde. O time do Kosovo. Foi aqui, ô, Sérgio Doido. Mostra Sérgio aqui, Kosovo. Ó. Sérgio Louco, mostra aí, Sérgio. Peraí que eu tenho uma mensagem errada. Abre, né? Não, peraí, eu tava aberto. Tava aberto. Abre, olha aqui a estátua que fizeram. A estátua da RG que fizeram na região da quadra. Parabéns pela iniciativa do resort. Tem que colocar a sua. Tem que colocar a sua. Mas aí você coloca. Essa foto aí foi tirada por um indivíduo aqui que se chama Benja. Só pra provar que ele esteve lá no campo. Porque depois ninguém viu. O cara sumiu, né? Foi de vez em quando. Não, cacete. Tava jogando lá, Paulinho. Tava com meus filhos de jogo. Saí do campo 6h30 que eu tava gelado. E ontem de manhã eu tava lá jogando também. Pode falar pro Sam parar de bater. Mas ontem de manhã não tinha torneio. Mas sábado eu tava lá, sim. Pergunta pro juiz. Sabe, ele tirou até foto. Ele tirou até foto. Ninguém viu você. Aquele gordão, sábado. Para, vai. Ó, é segunda coisa, vocês estão loucos. Ele tirou foto minha, pô, vocês estão loucos. Porra, o cara tirou foto, tá aí postando a foto. Eu tava lá, sim, senhor. Pode perguntar pros caras se você não tava lá. E o Domênico narrou a final, desculpa, Sombra. O Domênico narrou. Eu brinquei. Ah, mas narrou Sérgio muito Lobo, bem. Sérgio Lobo, filma aí, Sérgio. O Sérgio Lobo. Cadê o Cateiro? Cadê o Catena? Ô, Domênico. Oi. Vamos falar de Recubriplast? Vamos falar de Recubriplast. Olha só, atenção, você, meu amigo, é você que tá com problemas, hein? Problemas de infiltrações, problemas de goteiras, problema de umidade. É, você tem que proteger sua casa, hein? É, pra você acabar com esses problemas, tem que proteger a casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. A primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também Recubriplast é o único que te dá a garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site para você consultar. Todas as lojas, elas estão detalhadas lá no sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui pro seu Robson. Ah, o seu Robson tá todo triste, é corintiano, mas gosta de você, mano. Gosta. Opa, também do valeu. Benjamin. É, seu Robson, proprietário da loja RKB, comércio de materiais para construção, ouvindo a gente todos os dias aqui. Ele achou que o Palmeiras ia ganhar do Palmeiras, mas não deu não, hein, seu Robson. É, meus amigos, Recubriplast! Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem notícias aí do Corinthians, ô Motinha? Eu ia falar do porco, que tá acontecendo porco, uma coisa tá mais importante. Fala de do nós, porco. Isso. Tá nós acontecendo o é julgamento aí do porco e do Flamengo, né, Domênico? Ainda não saiu a sentença. Aí. É. Soletre sentença. Então quando sai, você dá informação. Sim, mas é que tá acontecendo. O Flamengo contratou o Moser, o ex-zagueiro, o ídolo, pra ser gerente de futebol do Flamengo. Ah, é? O Moser que tá morando em Portugal. E Dodô, e disse que o Barcelona também tá atrás do Gabriel. Todo mundo quer o Gabriel agora. É. Será? Ah, não dorme esse barulho não, velho. Oi. Você acha que não? Tô valorizando. Quem é o empresário do Gabriel? Oh, lógico que é. Cristiano Simões. É igual o cara, ô Domênico. Wagner Ribeiro não tem nada a ver com ele? Não. O cara liga pra uma mulher. Se tivesse tá certo, embora. E fala, ó, vamos sair. A mulher fala, ah, não sei, hoje tá frio. Vê que não é. Não tô muito afim de sair com esse maluco. Aí o cara fala, ó, se não quiser, a Paula Oliveira quer, a Mariana Ximenes quer e a Marina Rui Barbosa também. Caraca. Você que sabe, vê aí. A minha fala, pô, será que essas três estão afim do cara mesmo? Eu vou sair. Ô, Domênico, e o Dudu foi condenado em primeira instância a pagar R$25 mil pro juiz daquele que ele empurrou, como é o nome dele? O Sereta, né? O Sereta, o Cegueta. Ele foi condenado a pagar R$25 mil. O Sereta vai fazer um por danos morais. Por danos morais. Olha o Paulinho, vocês tomaram um coco, lembra? Primeira instância. É verdade. Tá foi alô, hoje. Rudy, ali, olha lá, que coisa ridícula. Olha só, olha o pacote, olha o pacote. Tá, ô, de pacote, que velho. Que ridículo, velho. Para. Ah, por isso que o pessoal lá do WhatsApp falou que você tinha o pacotinho, velho. É isso. Não, olha é ridículo, ali. Velho, porque o Rudy, ele guardou um pacote de M&M ali dentro. Ah, tá elogiando, né, mano? Ali é natural, rapaz. Aquele pacotinho que veio de metrô, velho. E a canelinha, olha a canelinha fina, velho. Pergunta pra irmã dele se ela acha que ele tem um pacote ou não tem. Não, o que é isso, Soma? mas não tem, vai. Toma, até você ficou com vergonha do que você falou agora. Eu? Você é um fascista. Se olha o que você tá mandando a menina falar. Menina menor de idade. Não é fascista. Aonde ela é menor de idade? Tá louco? Parecia um bailarino do Bolshoi, velho. Pode catar, vai. Ô, posso falar? Eu queria pedir desculpa pra todos os hóspedes, porque a mulherada tarde. De todos ficaram me olhando com cara de desejo por conta dessa calça. Eu queria me desculpar. Mas teve uma mulher lá que ficou assustada, chegou lá e falou assim, ó, o Mota tá dando em cima do meu marido. Tô com medo. Ué, nossa, que diferente. É, mas aí não dá, né, Mota? Depois ela me abraçou, beijou, ela ficou brincando. Mas falou pra todo mundo que ia. Falou que eu ia me processar por assédio. Mas, ô Mota, você não perde tempo também, você sai beliscando todo mundo, hein? Ah, velho. Pacote, e aí o Rudinho falar de pacote, né? Eu já peguei esse pacote. Quando ele senta no colo, os caras gostam, velho. Ninguém tira ele do colo. Tem notícias no Corinthians, mano? Oi. É, eu tava vendo aqui no UOL, diz que o Corinthians... Tá passando agora, imagens lá. Eu vou te falar uma coisa, a palavra mais usada na imprensa hoje é monitora. Tudo é monitora hoje. Monitora, blindado. Blindado. É, encaixou, o time encaixou, a marcação encaixou. E a marcação alta. Marcação alta e a linha de quatro. Ele contratou o Jason e o Fred Krug. Fechado com o treinador. Segundo o UOL, o Corinthians fica assim com uma câmera monitorando os passos. o cara que fez o gol de mão, aí, esse que o Domênico chamou de desonesto. E não é? É bom? Não, não tô botando em pauta do Peru? Agora a honestidade. Do Peru? É. É. O Raul Rui Dias, eu acho o Rui Dias? É. Ah, mas Sombra, na boa, vai contratar um jogador aí, talvez uma partida que ele fez contra o Brasil? Não sei. Sei lá, mano. Não sei. Não sei se tava vendo antes. Já deu certo com o Guerreiro, né? Ah, mas não dá pra comparar, velho. A seleção peruana é uma porcaria. E você gostou do futebol do Cueva? É um grande lixo. Sinceramente, viu, Sombra? Não, mas eu não tô pedindo pra você mentir, não. Não, mas o Cueva, velho, eu acho que é pouco a gente analisar aí uma Copa América, velho. O São Paulo contratou aí, vamos ver como é que ele vai se portar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que não dá pra gente julgar o jogador por causa de dois jogos também, né? O Peru eliminou a seleção brasileira. O Brasil podia estar o pior Brasil de todos os tempos. Não podia ser eliminado no grupo com Peru, Equador e Haiti. Mas isso não significa que não possa ter um ou outro jogador, né? Não, não tô falando disso. Eu tô criticando de novo o Brasil. O time é bem ruim. Nossa, Equador, tá igual, Equador, Haiti e Peru. E caiu fora. E vocês viram o Jornal da Colômbia domingo? Lá, o Jornal do Esporte? Não. Que a Colômbia empatou. Ah. E a capa do jornal colombiano é castigo. Colômbia vai pegar o Brasil. Porque os caras já davam o Brasil como classificado. O Brasil tinha dois resultados. Agora empate. Incrível. Vitória, mano, vitória e empate. Porra. O empate é dois resultados. Dois resultados, velho. Empate. E o Brasil só fez gol no Haiti, né? Meu Deus. E o Haiti só fez gol no Brasil. O Haiti só fez gol no Brasil. Aí. Ali, ó. Uau. Ô, mano. Vai aqui. Quero ouvir você falar da Bozano, mano. Opa. Ah, Sombra. Que a Renata Landucci diz que só sai com homem bem barbeado. Opa, isso aí. Opa. E ela já tem uma dificuldade pra arrumar alguma amiga pro Rudy, cara. Ela não arruma mesmo, isso é verdade. Então. Ele nunca me arrumou nenhum amigo também. Ah, peraí, não. É que o Rudy fica lá com os amigos. Opa, ah, mas ela nunca... Parece que você tá namorando, Renata? Os caras que eu conheço são mais velhos. Renata, mas tá namorando? Mas você chegou a pedir? Não. Deixa ela responder. É, Renata, você chegou a pedir pra ele, ô, Rudy, eu apresento algum amigo? Eu não apresento. Mas você já pediu? Não adianta. Você já pediu? Fala a verdade. Ah. Olha já. Que mentira. Mas você tá namorando, sim ou não? Eu não. Meu pai tá ouvindo, moto. É. Que tipo de homem você gosta, Renata? Que tipo de homem? Teu pai liga pra isso? O quê? Teu pai liga que você tá namorando? Meu pai, acho que ele nem já desistiu, né? Já desistiu. Já namorando. Já entregou pra Deus, diziam os mais velhos. Oh, que tipo de homem que você gosta, Rê? Aí você me pegou, né? Moto, isso aqui não é WhatsApp, não, velho. Deixa eu falar. Ah, tá com... Vai tomar um café, mala. Mas o... Pera, deixa eu responder. Essa molecada aí também do stand-up que o Rudy conhece é um mais feio que o outro também. Isso é verdade. Nossa senhora, que show de horror. Concordar também que é difícil mesmo. É difícil, velho. O Bernardo Veloso é legal, não é? Cara... Isso, ó, vocês estão mentindo, porque eu vou lá no Vila Mix e eu falo, vamos lá, toda semana ela não quer ir. Eu levo tranquilamente. Mas o que ela vai fazer lá? Só tem mulher? Nossa. Não. Uns homens bonitos. Não, sacanagem. É dividido. É, dividido. Renata, você vai lá várias vezes, é dividido. Ah, mas é tudo brega também, né? Nossa. Não. Brega. Que brega. O Rudy vai com aquele chapéu. O cara vai. É, os caras vão com a pata de camelo. Cintão. Aquele cintão. Vila Mix é legal, mano. Vila Mix é bom, mano. A pata de camelo, aquele cintão. O Benjamin, o Vila Mix é mendigo, velho. Os caras, ué, que isso? Então, se quer dinheiro, vai no Bradesco. Não. Tô dizendo, não. Se tô dizendo que é ralé, eu tô dizendo que não. Eu falei ralé? Mota falou que é brega. Eu falei ralé. Falei brega, chapéu. Eu não falei que é ralé. Eu vou na balada, não vou fazer mágica. Não importa o dinheiro que o cara tem. Brega é brega, velho. Não importa o dinheiro que o cara tem. Vamos deixar o mano falar da Bozano. É isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti? O pênalti decisivo, Rudy. Você que é um cara do futebol. Sim. Sabe aquele pênalti que você pega a bola e fala, deixa comigo que eu vou bater? Personalidade. É isso aí. Ou então aquele último quilômetro que falta pra você completar aquela corrida de 10 quilômetros que você também tá se preparando pra fazer, sabe? Sim. Ou quando você sai direto aqui da rádio pra ir curtir a noite inteira no Vila Mix quando você tá lá pegando as caipiras lá. Aí é bom. É, Rod Landotti. O negócio é o seguinte, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Nada pode dar errado. Por isso, a Bozano em 9 traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, velho, ligando o seu cotovelo até o seu umbigo, tá bom? Você nunca vai ficar com aquele cheiro de ranço, aquele cheiro de esfirra de carne quando você abre a caixa. Nossa senhora! O Rudy, de vez em quando, ele tem esse cheiro. Quando ele sai ali do estúdio, eu preciso entrar pra gravar, tá aquele cheiro. Nossa senhora! Agora a linha de desodorante Bozano, Rusco, ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. mas te dá muito mais proteção, Rudy Landucci. E neste mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Vai levar um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Esse eu tenho e é top demais, hein? Recomendo pra você, fala a frase, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E só uma informação, e a gente depois vai debater mais com os ouvintes que vão participar, no momento sem parar agora. Joseph Blatter deu uma entrevista para o Diário Argentino La Nación dizendo o seguinte... Fez uma acusação, né, velho? Que existe o uso de bolas quentes e frias em sorteios em competições de futebol. Mas nunca aconteceu na FIFA na gestão dele. É verdade. Na minha, na FIFA, nunca. Mas nas competições de futebol existem as bolas quentes e frias sorteios. O Blatter tem que tirar o chapéu pra ele. Ah, o cara, não é fraco, não. Ele ferrou a Comebol, todo mundo. Ele foi tudo pro saco. Mas ele não. Ele botou a Federação Paulista. A Federação, tudo que a Federação ele não agora é fraco, tá. Não, mas velho. A FIFA, ele, não. Ele é honestidade em pessoa. Olha, é uma beleza, viu? Ô Galvão, é verdade que você detonou a seleção? Ô, amigo, acha coração, é claro. Ah, então amigo. Você acabou de despedir o Dunga, velho. Imagina, você vai ficar... Amor de Deus, perder pro Peru, não, amigo. Vai onde já se viu? Ô, casão, amigo. Fala aí, meu. Perdeu pro Peru, meu amigo. Queria dizer pra vocês que eu não concordo com o Gilmar Rinaldi. É, eu acho que a seleção não jogou bem. Mas essa discussão já foi. É, mas eu não concluí ainda, ele não respondeu que eu tava certo. Perdemos pro Peru, amigo. Meu, pro Peru de novo, meu. Pro Peru, amigo. Você acha que... Posso fazer uma pergunta, Galvão? Pode. Veja lá. Então, o que você achou do Peru entrar no lugar do Brasil? Eu não vi, amigo. É bem sua cara, hein, Galvão? E olha, outra coisa, queria mandar um abraço aí também pro Jorge, que tá ouvindo a gente lá de Cuba, e todo mundo que também tá ouvindo a gente aí na Paulista. Daqui a pouco a gente tá saindo aí, meu, correria na Paulista. Corre, corre, corre, pega o marginal aí, ó. Que é desceu a ladeira aí, ó. Olha o Olodum, Olodum da ritmo, Olodum da pop, Olodum da brega, Olodum da rock. Galção, você tá muito louco. Tá acelerado, hein, velho. Tá acelerado. Nem falei nada, meu. Que isso, é metanfetamina? Não, nem falei nada. Ah, então tá bom. Tava aqui dando cochilo. Caraca, esse é seu cochilo? Momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Agora são 3 ouvintes ligeiríssimos. Na sequência. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Alô? Alô? Quem fala? Olha! Quem está falando? Renato Silva Tavares. Renato Silva Tavares. Quantos anos, Renato? 2.7, RG. RG, e aí, 2.7, hein? Tavares lá ou não Tavares lá? Como é que é? Sensacional! Hein? Salvou a hora e... Ô, Catra, você tá aí, velho? E aí, irmão? Que monstro. E qual que é o bairro que você mora? Ah, essa aí é fácil, Lindinho. Manda. Centro de Osasco. Hã? Centro de Osasco? Falou, né? Dentro de Osasco, se não me falha a memória, é Osasco. Ah, nossa! No olho do furacão, centro de Osasco. Tá certo. E o time, brother? Aqui é nós, né, Dodô? Nós quem? Coringão. Ah, então chupa aí, chupa aí, mané. Nossa, é muito Coringão. Fala danado aí, ô trouxa. Aqui é nós, Coringão. Fala danado, lógico. Perdeu pra nós, que ele fica animado. Olha a foto do RG pelado. Que isso? Ô, amigão, isso, Richard. Fala aí, mano. Ô, o time do Corinthians ontem aí, principalmente no segundo tempo, morreu, hein, Vilela, mano? Se liga, velho. É, mano, ontem eu não sei o que aconteceu, não. Isso aí foi meio que excepcional, né? Nosso preparo físico aí geralmente é bom, né? Não sei o que rolou ontem. Ah, mano, eu vou te falar, hein, velho. Eu não acho que seja normal, não. O time do Corinthians ali no primeiro tempo aí, tudo bem, cozinhou o galo, esperou o Palmeiras vir pra cima. É uma postura até que muitos times fazem aí quando jogam... fora de casa. Muitos times têm essa postura aí, mas eu discordo. Eu acho que o time não, tá... Eu digo que não é normal. Geralmente não acontece isso no segundo tempo. Geralmente a gente vai até o final com o fôlego em alta, né? Ontem foi excepcional, foi atípico o que aconteceu. Ah, mano, mas vou te falar, cara. Eu vejo isso no time do Corinthians em diversas partidas, principalmente quando tá jogando fora de casa. O time do Corinthians recua demais, cara. Não pode ser assim, não. Campeonato Brasileiro, você precisa atacar seu adversário a qualquer momento, dentro ou fora de casa. Você não pode ficar esperando o cara gostar do jogo. Ainda mais quando você tem um clássico que é torcida única. Porque quando o clássico tá dividido, como era no Morumbi antigamente, o confronto se equivale. Porque na arquibancada ali você tem as duas torcidas gritando, enfim. Você acaba motivando o teu time. Agora, quando você se retrai, o estádio lotado, tá certo? Do adversário. Seu time acuado, o adversário gostando do jogo, a torcida pressionando, empurrando o time. Porra, você tá pedindo pra tomar gol. O time do Corinthians, infelizmente, ele peca em diversas oportunidades justamente por ter essa postura omissa e apática, cara. O time do Corinthians, aí ele chama demais o adversário pra cima. E isso eu discordo radicalmente da postura do time do Corinthians, que eu não sei se é talvez por orientação do Tite, não sei se os jogadores mesmo, até no subconsciente, falam, ó, vamos recuar, vamos jogar só no contra-ataque. Não sei, cara, mas alguma coisa tá errada e precisa mudar. Se o Corinthians tiver essa mesma postura na quinta-feira contra o Fluminense, vai tomar outro coco, velho. Vai tomar outro coco, porque o Grêmio foi lá e teve dificuldade. É verdade, também acho. Acho que esse negócio de jogar de um jeito em casa e jogar de outro jeito fora de casa, eu acho que isso aí é uma palhaçada, cara. O Corinthians tá não sei quantos jogos aí invicto em casa, ganhando todas. Por que tem uma dota mesma postura fora de casa? Eu não vai pra cima. Eu discordo. Acho que você tem que jogar assim, eu discordo. Acho que você tem que jogar de uma forma em casa, tem que jogar de uma forma fora de casa. Acho que dependendo do adversário, você tem que escalar um time, dependendo do adversário, você tem que escalar outro. Eu acho sim. Eu não concordo, não. Mas é que tá, Benji, uma das partidas que o Corinthians foi mais criticado nesse ano. O Cuca tem, desculpa, o Cuca tem feito isso aí. Então, eu Balsa também. Pera lá, pera eu lá. Concordo. Mas pera lá, uma coisa é você jogar diferente quando você joga fora de casa, em termos de você ser cauteloso. Outra coisa é você ser covarde. Gente, uma das partidas que o Corinthians foi mais criticado esse ano, Benji, inclusive você criticou e eu critiquei também, foi aquela partida do Corinthians contra o Nacional jogando no Uruguai. O Corinthians, ele não fez menção alguma pra tentar vencer aquele jogo. Tem acasos, aquele jogo ok. Agora, ó, vamos devagar, gente. O Corinthians perdeu o Palmeiras ontem. Não, mas eu não vejo preocupação. Jogou mal, torcida. Jogou mal. É normal, né? Perdeu, perdeu o Palmeiras, porra. Não, tá mas louco. Ô Benja, a questão não o é. O problema é o Corinthians ontem. O problema maior pra mim é o Corinthians não ter ganho vitória da Bahia lá. Mas é isso, Benja. Esse sim. Mas a gente não tá discutindo aqui a derrota pro Palmeiras. Nunca perdeu é perder. É como perdeu, né? O problema é como perdeu. Gente, mas não dá pra. É a postura que tem campo. Pô, mas tem hora que você pega um time que tá bem melhor, o outro time não mas joga. Mas, Benja, peraí, você não tá raciocinando se for assim, aí da forma como é pra ser. O Corinthians vai ser campeão. Não é isso, Benji. Ué. Se a gente pegar um histórico recente de clássicos, o Corinthians ele tem perdido todos, cara. E há dois anos atrás não perdia um clássico. Mas é que tá. Então, não é porque há três anos o Corinthians estava com um retrospecto favorável e de agora dois anos pra cá... O time é outro, mano. O Tite sabe. É isso. O Tite São Paulo sabe também que... é outro, o Palmeiras também é outro, não, e o Santos também então, é mas outro. Mas o Palmeiras hoje é outro, porque o Palmeiras é mais forte. O São Paulo hoje é mais forte. O Corinthians tinha um time muito forte, hoje não tem. Tá se remontando, é diferente. Mas a questão não é essa, Benja. Sabe o que ele tem na mão. Benja, eu não acho o time do Corinthians limitado. Inclusive, o Corinthians aí no primeiro tempo, ele teve chances até pra abrir o placar. No segundo tempo, mesmo tomando um gol, se o Corinthians tivesse um pouco mais de pontaria, poderia ter virado a partida. Renato, eu não acho o time limitado, não. Só pra encerrar a sua participação, diante do que você tem acompanhado do Corinthians, você acha que esse é um time que briga pelo título ou briga por Libertadores? Eu acho que se mantiver o Tite no comando, a gente briga pelo título. Ele sair. Você acha que você vê possibilidade de ele sair para uma seleção brasileira? Ah, eu acho que se tiver um convite firme da seleção, ele vai aceitar dessa vez. Infelizmente. É. E se continuar muitas críticas, assim como o Benji e o Mano vem fazendo, tá queimando. E pra ele é até uma saída. Pra ele é uma boa aí pra seleção agora. Lógico. Olha, supondo que vai, o Tite vá pra seleção. Quem você gostaria de ver no lugar do Tite? Não volta o Mano Menezes, não? Não, o Mano Menezes, não. Quem tá no mercado? Luxemburgo. Luxo é o Mano. Muricy. Levando em consideração aí o treinador monstro que a gente teve nesses últimos anos, pensar num cara pra substituir o Tite aí sem solavanca é difícil, viu? Eu vou te falar um cara que muita gente lá dentro do Corinthians gosta. Abelão. Quem? Muricy Ramalho. O Muricy não volta. Oswaldo de Oliveira. Puta, tomara. Tem certeza disso? Ó, isso, vai. Peraí, certeza do que eu tô falando, eu tenho. Tem muita gente dentro do Corinthians que adora Oswaldo de Oliveira. Agora, eu, pra ser sincero, não acredito que o Tite vá sequer ser convidado para a seleção. Vai, Benja. Pode apostar que vai. Se o Del Nero for esperto, ele vai. Tem que tomar uma atitude populista. Se fosse esperto, Zé Maria... atitude populista seria o Tite. Lógico, isso vai, tinha que ter feito há 2 anos atrás. Não, faz agora, Benja. Quero o Marinho presidente. Aproveita, políticos, né? Aproveita a situação e Benja, leva o Tite, velho. Político não mantém muito a palavra, meu. Político ele vai conformar. O cara tá numa draga desgraçada. Eu não acredito que o Tite será técnico da seleção agora, não. Renato, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Falou, Sombra. Queria parabenizar você pelo programa aí. É sensacional, cara. Eu escuto aí há mais ou menos quase 10 anos. Tenho acompanhado aí quase que diariamente nesses últimos anos. Vocês são sensacionais. Legal, cara. Obrigado, valeu. Viu? Muito obrigado mesmo. Continue ouvindo o estádio. Pela contratação do Rudi Landucci, que foi uma bola cheíssima. Obrigado, pai. Liga sempre. Agora o ego dele vai pro. Valeu, olha como você é bobo, o cara não pode me elogiar. Não, pode elogiar. Obrigado. Eu daria RT. O cara tá sendo sincero. Valeu, Renatão. Ele fez um RT oral agora. Não, eu também faço. Você faz RT oral? Com certeza. Tchau, Renato. Valeu, obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, mais praticidade pra sua vida, é a pulseira VIP do seu carro, que funciona belezinha ali na Fernão Dias, né? Ô, querido. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou, e a senhora fome fala com o pica-pau. Nossa, a fome aí, resort, a senhora velho. Fome chegou com um frio desse, lembra? Tá passando imagem. Ah, caiu. Nesse momento no online do Estádio 97, aqui no Estúdio ao Vivo, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Vocês acompanham imagens do resort do Estádio 97. Bem legal, hein? Gustavão ganhou o primeiro lugar. Gustavo faturou? Baby. Tá limpo. E o Renan em segundo. E o Mano, jogou? Não. Não. Ó, eu ganhei desse menino jogou, aí nos pênaltis, tá certo? Ele assumiu lá uma penalidade aí que eu tava jogando lá. E ganhei dele no pênalti. E ganhei do menino também, que foi vice-campeão. Você ganhou de todo mundo, Renanzinho. Renanzinho também, ganhei dele aí 1-0. Eu sou um monstro, velho. Eu vou parar de fazer rádio e dedicar só ao videogame. Eu falei pra você não jogar com ninguém lá. Ah, mas o pessoal pede, Domenico. É o povo, é a voz do povo. Aí não tem jeito. Né? Fala aí, convite, Dudu. Alô! Alô! Quem fala? É Ricardo Bonfim. Bonfim? Isso. Ricardo Bonfim, do que mais? De Oliveira, e 3 vezes sem juros. Ah, 3 vezes sem juros. E quantos anos, hein, ó, Ricardo? 36, doutor. RG 3.6. É, mas a foto que o Benja me mostrou agora é totalmente ao contrário. É, não é Bonfim, é bom começo, viu? Ah, sensacional. Rapaz, também acho. É um bom começo, viu? Também acho. Meu Deus. Oh. Aquelas fotos que o Mota não gosta. Não gosta, não gosta. Ele detesta. Segundo o Mota. Tem uma galeria incrível. É. Segundo o Mota, detesto. E qual que é o bairro aí, irmão? Aqui é Penha, Dodô. Penha. Penha é nóis, eu morei perto do Tico Atira. Nossa, eu juro que eu escutei você falar Penha, velho. O bairro que o Sombra mais gosta. Sombra e o Obrigado. Flávio Prado também. Uma das maiores lamentações do Sombra foi quando fechou o Porão Bar. Ele ficou chateado. Não era do Porão Bar. E qual que é o time aí, brother? Ah, Dodô, é nóis, é Palmeiras, Dodô! Ah, meu Deus! Ah, meu Porco. Deus! Foi fácil ontem? É, moleza, RG. Muito fácil. Que é isso? Agora eu tava lá no... 3-4. Vai, peidaram o sangue, Eu tava no resort. Como é que é isso? Você tá louco? Fala aí coisa bonita. Eu estava no resort. Peraí, Dodô, fala aí coisa bonita. Vocês viram o Joachim Löw, o treinador da Alemanha dessa vez? Ah, tá louco. Que nojento. Nossa. Esse cara é nojento, porco, velho. E depois ele dando a mão pro nojento. Eu não comeria um churrasco na casa desse cara. Nossa, eu iria na casa como disse o Sombra, só falta uma atitude agora. Pega pra colocar a imagem do Joachim louco. Nossa senhora. E cheirando depois. É verdade. Pelo amor de Deus. Agora, meu velho, eu tava lá no resort, né? E falei, o Murilo. Murilo tava com o Benjamin falando, vamos ganhar. Eu falei, bicho, não se iluda, pô. Eu avisei todo mundo antes, viu, Gê? É? Avisei que não tem conversa. 12 de junho de 93, ainda Palmeiras e Corinthians? E se não é o Valtão, conversa, hein? Não. E se não é o Valtão lá, hein? Então vai uns mais quatro. Então, pra quem fica criticando 93, aí... O Valtão fez... Foi bem o Valtão, mano. O Tite tirou o Cássio. Mas o Cássio também é bom, Walter. Tudo é bem, mas foi injusto, o Valtão é um goleiro. Não foi injusto pra nenhum. Tá bem o Valtão, hein, mano. O Tite, ele acompanha dia a dia e sabe quem tá melhor. Foi sacanagem com o Cássio. O Walter tá pegando muito. Porra, livrou mesmo, hein? Se olha... É que o gol aí, nesse caso, que tá passando agora, dá pra ter saído antes, viu? No gol, ele já fez uma puta defesa. Fez uma baita defesa. Bom, e aí, cara, você tá curtindo esse novo Verdão aí com o Cuca? Tá indo bem, né, cara? Nossa, o cabeludo! Você vê como é que o treinador faz diferença, né, Dodô? É. É o mesmo time do Marcelo Oliveira, é o mesmo. Eu tenho uma peça ou outra ali nova que o Cuca trouxe, mas você vê o que é a mão do treinador, né? Você sabe que tem um jogador que não tá aparecendo muito para o torcedor. Xixi! É, exatamente, vovó. O Tietchan, ele tá jogando muito, cara. Você vê como tem camisa que não pesa pra jogador? Não pesou pra ele, tá vendo? É incrível, não pesou. Eu não vi o início do programa, cara. Eu queria fazer uma menção honrosa com um cara que eu sempre criticado ontem, que foi o Zé Roberto, hein, cara. O Zé Roberto é incrível. Obrigado, menino! Mas pra quem criticou? Tá, todo mundo critica, a imprensa toda fala que ele é velho, que não aguenta mais nada. Mas ontem ele não comprometeu nada, cara. O Zé Roberto jogou um bolão, ele e o Dracena. Mas, ó, no começo que ele veio, eu elogiei ele. Mas, o Domênico e amigão aí, ó, sabe quem ajudou muito o Zé Roberto? Porque o Zé Roberto ontem tava enfrentando o melhor lateral direito da atividade no Brasil, o Fagner. Meu Deus. Mas é verdade, hoje o Fagner é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Inclusive, mano, lá no resort, um barman que estava com a gente ali do lado do videogame, falou que é verdade que o Barcelona estaria atrás do Fagner? É, cogitaram isso daí, mas sombra na boa, não dá pra levar em consideração, porque agora é a hora de começarem a colocar um monte de nomes num monte de clubes, tá agora, certo? O barman contando pra mim, parece as fontes do Imprexion, hein? Com certeza, né? Parabéns, viu? Então, com relação ao Zé Roberto, ele tá enfrentando o Fagner, que hoje aí tá em evidência, é um cara que tá jogando muita bola. Até, se não for o melhor, tá entre os dois ou três melhores laterais do Brasil na posição. Mas quem ajudou muito o Zé Roberto foi o Dudu. Porque o Dudu, Domênico, o Fagner não subia nas costas do Zé Roberto quando dava pra subir, porque ele sabia que ele ia ter que voltar correndo pra pegar o Dudu. Né? E o Dudu é um cara importante. O Dudu é um cara importante porque é um cara que não pipoca, velho. Por mais que ele tenha um tamanhinho lá, tem cara de duende. Ah, ele vai pra cima, velho. Teve um momento no jogo que até o Rudy me falou, a vovó também me comentou aqui, mano, fora do ar. Ok. Que era a hora de repente, do Tite forçar aquele lado, mano. Do Fagner junto lá. Aquele lado. Todo que o Zé tomou amarelo. Porque o Zé tomou amarelo, mano, e ele tava entrando meio dando carrinho. Às vezes, se pegasse no carro, podia ser expulso. Poderia tentar algo por lá, né? Poderia tentar também. E poderia até, sei lá, ser expulso e ajudar. Aí sim, né? Mas aí era outro jogo. Então, aí não teve atitude. A gente fez o trabalho na liga. Certinho, Corinthians. Você é o Cuca, né? Podia ter tirado o Zé e pôr lá. A gente faz agora, deu certinho o que a gente certo, fez. Tu tem que analisar o futebolzinho. Fala, meu velho. O Dudu, cara. Dudu. O Dudu falou ontem mesmo o Zé Roberto, mas ele também já ferrou em muitos jogos, cara. Porque o Dudu é um cara que segura muita bola. E quando ele vê, quando o Zé Roberto passa, cara, o Dudu não solta a bola. Então, puta, ele perde a bola lá e o Zé Roberto tá lá quase na linha de fundo pra voltar. Meu, isso ao longo do jogo do Palmeiras, que eu já assisti muitos, cara, o Zé Roberto é um cara que se apresenta pra linha de fundo, meu, e poucas vezes o Dudu solta a bola lá pra ele, cara. Então, acho que ontem, assim, eu tenho sentido que nos últimos jogos o Dudu tem equilibrado mais quando passar e quando soltar, mas ele ainda segura muito a bola, cara. Um dia que ele aprender... É soltar um pouco mais, acho que ele vai ser um puta jogador pro Palmeiras. Tá certo, meu velho. Tamo num momento sem parar. Você quer mandar abraço pra alguém? Cara, o pessoal do meu serviço, lá da consultoria. E o pessoal da minha família que deve estar me ouvindo agora. Boa, meu velho, é nóis. Abraço, Dodô, é nóis. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Risada de baitola, hein? Vai isso! Mas foi verdade. Vai tomar um ouvinte. Foi verdade. Foi brincadeira. Que menina esquisita. Risada do ouvinte foi boa. Foi boa. Não foi, não. Olha lá, tô falando. Ó, pera aí, sombra. Posso falar isso aí? Vai. Mas nem o Mota ri desse jeito. Já tem alvará, guerra, ó, Aguinaldo. O quê? Tem alvará ou não tem? Ele já tá de corpo inteiro já na bagaça, já. Foi bem, o rapaz aí. Para com esse papo aí, vocês. Terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? O Ben já virou mídias sociais do programa. Mas quero entender. Cada um minuto é uma Bruno. Foto nova no grupo. Bruno do quê, Bruno? Bruno de Moraes Lima. Meu! De Moraes Lima. Só filé. Fiel Ganso. Fiel Ganso, ah! Meu! Fiel Ganso! Meu! Ah! Tá bom, amigo. Amigo? Meu! Olha o Dema! Olha o Dema! Ei! Ai, pá! Ai! Quantos anos você tem, meu velho? Fiel Ganso no jogo ontem. É. Quantos anos você tem, meu velho? Ainda bem que 26. 2.6, RG. Vai, Dodô, não pode demorar, isso que tá no momento sem parar. Sensacional! É. Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Ó, ainda tá 10 sujo, velho! Caraca, efeito mano! Resort. É quentão isso aí. Tomou tanto, tomou todas não, hoje. O cara que tem uma estátua, bicho. O cara que tem uma estátua merece, né? Não, mas aí eu perdi. Vou roubar os óculos do RG lá essa, também. Essa minha perdeu pro Rudy, isso você não pode negar. Ah, sim. Não. É, ô, você RG. Não pode falar que agora é, não, mas não dá pra comparar. Os óculos, né? É como comparar surf com futebol, são coisas distintas. Cada um nosso. O surf que é o futebol. Não, o RG é o futebol brasileiro. Entendi. Tá bom, velho. Ai, gostosão. Falou isso. Tá futebol olha... brasileiro, penta. Cuidado pra. Eu tô te elogiando, seu louco. Toma cuidado pra não escorregar, hein. O que é isso, RG? Tá louco. Ele tá violento, velho. Não, eu não. Só tô escutando. Ficou, não brinco mais. Não, só tô escutando, mano. Pô, eu pensei que era só o Domênio que não tinha equilíbrio pra brincadeira aqui. Caraca. Posso pedrada, continuar aqui velho. Ou não? Sim. Fala aí, Dodô. Oi, qual que é o bairro, hein? Bairro é Jardim Peri. Ah, Jardim Peri é Zona Norte, querida. Boa. É ali do lado do Horto. Acertou. Isso aí. E o time, brother? Ah, aqui é São Paulo, Domênio. Chupa aí, ô trouxa. Perdeu também. Você, perdeu. Tomou, fio. Chupa aí. Chupa aí, trouxa. Você tá na Libertadores, você tá? Quem tá na frente? Quem tá na frente, amigão? A gente vai pra final da Libertadores, você vai? Então chupa. O time que vocês perderam é a gama de 4, filho. Chupa aí, ó, amigão. Pera aí, ele é São Paulino, né? Ele é só o Sombra viajando ali. Perdeu ontem, perdeu, filho. Uau, nossa, perdeu. São Paulino, mano. O jogo no Brasileirão, meu Deus. Chupa, nossa. Como é que estaria zoando ele? Chupa! Segue o jogo! Qual que é o time dele? Peraí, que time você torce? São Paulo! Aí, Sombra, eu falei! Chupa o Domênico! Por que chupa o Domênico? Ganhamos de 1-0! Vocês perderam, xará! Perderam pro Atlético Paraná, que chupa! Eu tô te ajudando, Sombra, tá vendo? Chupa, chupa aí, ô mané! Chupa! Não interessa! Perderam ontem! Não tira sal com o Domênico! Esse jogo você tá falando com o Domênico! Não tem problema, sério! Não lembro, não lembro! Foi sábado o jogo! Não, eu tenho um minuto nenhum. Perderam pro Atlético do Paraná que não ganhou. Nossa, só vale essa rodada? Não interessa. Eu falo de presente, não falo de passado. Uau, nossa, acho que eu não vou dormir hoje. Você é modinha. Ah, mané modinha. Ele é fascista, eu nem te conheço, xará. Contra o São Paulo, você meteu o pau no Palmeiras no Cuca. Agora é verdade, Domênico. Que meteu o pau, que meteu o pau. Meteu sim. Meteu o pau. Falou. Ai, de catar. A gente fica tristinho de saber, fala né? Fala no time que tomou a naba do Atlético do Paraná aí, ó. Agora o Cuca não vai. Teu time perdeu do Atlético do Paraná, xará. Fala do time que tá aí na semi da Libertadores. Fala. Vocês não passaram a primeira fase. Fala do teu time com sombra, não é comigo que você tem que falar, ô. Você começou. Mas fala da aba que vocês tomaram aí. Nossa, que naba, meu Deus. Não tomaram nada. Eu acho que o São Paulo vai mandar o Valso embora agora. Chupa. Eu acho, perder pro Atlético é inadmissível. Eu não quero saber, é inadmissível mesmo. Se o Domênico fosse São Paulino, como seria o comentário? Ah, que absurdo, o Balsa tem que ir embora, porque esse time não dá liga, porque não traz jogador, o Kardec... Tem que ser banido do futebol. Ele ia falar que foi falta ontem. Não usa base. É um absurdo o dinheiro que estão gastando. E o vento derrubou o Kardec no lance do gol. É exatamente, absurdo. E estão roubando o São Paulo. Eu vejo que eu tenho 15 pontos. Eu não vejo que eu tenho 10 quase na zona do rebaixamento. Boa, Lolo, boa. Chupa aí, trouxa. Perderam pro Atlético Paraná. Eu vejo o São Paulo como entre os últimos melhores da América. Vira, eu não caí na primeira fase, não. Meu time não é milionário, não. Vira. Meu time não investiu milhões, não, pra cair na primeira fase. Primeira fase da Libertadores. Até investiu sim, que colocou o Centurion. Milhões, é milhões. Mas é milhões. Tá louco. Vovó, obrigado. Mas é milhões. Para falar besteira. Mas é milhões. Para falar besteira. Mas a gente fica ali perto, não é problema, porque a gente sabe que tem times que se ficam ali como se fosse magnetismo, né? Cai. Aliás, suga, vovó, né? É uma das que falam, olha, o Palmeiras vai cair. Ah, falei falou sim, falei ano passado vezes. Você tava pessimista. Oh, agora não, peraí, vocês falam do Dogo, Dodô, tem que falar também. Vocês querem ganhar no grito dele? Quem vai falar dele? Os caras estão tá zoando agora. É, ele tá falando já bastante. Não, mas ele é louco, velho. Não, você tá gritando. Tá tirando um salto porque o São Paulo perdeu do Atlético Paranaense. Veja, me pediu pra você falar, se eu vou falar o seguinte, então. Vai. Tem que brincar mesmo, então, futebol, vamos, vamos falar pros São Paulinos o seguinte. Principalmente pro seu Sombra aí, que tá aí falando, aí um monte. Então vamos falar pra ele o seguinte aí. O Mota, tudo bem que o Mota sempre confia no São Paulo. No começo do ano, nem queria falar do São Paulo. Eu tava porcaria mesmo. Você falou de mim quando meu time perde, eu falo o corneto todo mundo. Só, como é que era o comentário aqui, senão? Pega aí a gravação! Opa, pega aí do senhor aí! Que o senhor metia o pau em todo mundo! Esse São Paulo não é o que eu torço, não é o que eu conheci. Olha, o Mota rindo aqui, Sombra. Olha, o Mota tá rindo de você. O Mota tá rindo do Sombra aqui, ó. Aqui, ó, não me põe na fogueira. Rachou. Aqui, RG. Aqui, ó. Dia 12 aqui, ó. Não, 15/2/2016, Sombra. Sombra, São Paulo é atrás. Mediano e ruim. É, eu é que critico meu time quando tá ruim. Eu é que critico meu time quando tá ruim. Beleza? Beleza. É nóis. Mas chupa que o Palmeiras é freguês de São Paulo na Libertadores. É só um minutinho, vamos me defender. Agora. Você já falou, agora vamos me defender. Você fica gritando aí. Isso foi 4 meses atrás, meu time tava muito mal. E você se o Palmeiras empatar 2 jogos, ele cortou. Já vai falar que o Cuca também tá estrelando. Cortou. Que o Dudu é um cara que não sei não, que a camisa... Saudade do Valdívia. Saudade do Valdívia. Jamais falei saudade do Valdívia. Jamais vocês ouviram isso. Jamais falei isso. Ô Bruno... Sim. Ai, meu... Como a sua ligação aí foi um tanto atabalhoada. Você estragou o programa. Pelo menos sujou certinho. Quarta-feira tem Ganso de volta. Colete sujou. Tem Ganso e Caleri de volta. Suficiente pra voltar a fazer gols? Acredito que sim. São Paulo volta do Caleri também, né? Acho que ele volta a jogar. São Paulo provavelmente vai vencer. Acho que o São Paulo deu azar no sábado, viu? Deu muito azar. Eu também a acho. Foi um jogo atípico que a bola não entrou. E o Atlético chegou em 2 lances e fez o gol. Deu sorte o Atlético. Também foi tipo o que o Muricy fala, a bola pune, entendeu? A bola pune, é. Pune mesmo. Precisa mandar essa tal de bola lá pro Supremo, né? Pra começar a punir alguém, né? E as bolas... O Sveita precisa dar uma olhada nessa... Se a bola pune, manda lá pro Brasil. O Sveita as bolas dos sorteios do Blatter também punem. As bolas do sorteio do Blatter punem também. Isso aí, chupa Brasil, volta Ganso, Rodrigo Caio. É isso aí. Manda abraço. Chupa Brasil. Mandar um abraço pro pessoal aqui onde eu trabalho, da EZTEC. A Gambaliza tá do meu lado aqui. Gambaliza. E chupa a mão e chora a mão, né? Vai pro inferno, vai arrumar um namorado. Ô, né? Tá louco? Seu bracinho aí, vai lá pro bote gay, lá. Vai te catar. É, o bracinho do mano é das Barbie, velho. Você tá louco pra pegar essa mina que tá do teu lado, ela nunca te deu moral, seu vacilão. Nossa, vai pegar essa sem dente, velho. Nossa. Tá louco, vai pra querer Nossa. Pegar, ó. Imagina, você tá pegando a mina grita, vai Corinthians, velho. Bruno, Corinthians! Valeu, Sobra, até mais! Valeu! Falou! Vai fazer corococó. Esse foi o momento sem parar. Pai. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração? Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila? E a bolinha amarela e sorridente do Smile? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Vamos falar também de Esser. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos.